Olá, meus amigos de todo o Brasil. A partir de agora, eu, Henrique Estrada, junto com você, ao vivo, na primeira Rádio Ônibus do Brasil e do mundo. Seja bem-vindo. Feriado, em final de feriado já, não é? Nesse Dia das Crianças, Dia de Nossa Senhora Aparecida. E aqui na Rádio Ônibus, o Dia das Crianças, o mês das crianças, tem surpresa bem legal. Final desse mês tem sorteio de presentes sensacionais. Oferecimento de Roma Brinquedos. Pela segunda vez consecutiva, a Roma, no Dia das Crianças, está participando conosco e nós vamos sortear brinquedos no final desse mês. Portanto, você terá muito mais chances de ganhar. Teremos ônibus e bonecas. Além de bonecas, tem ursinho e tem porquinho também, não é? Em formato de cofre. Lindo, lindo, lindo. É um lançamento Roma Brinquedos, que esses brinquedos podem ser seu. Como é que faz para participar? Fica com a gente no programa aqui, que eu contarei ao longo do programa como é que você faz para estar participando do sorteio. Final do mês, não é hoje, mas final do mês. No mês das crianças. Atenção aos meus amigos que já estavam acompanhando a programação musical agora há pouco. Talvez pode acontecer da rotação do nosso programa estar com uma certa diferença. Recentemente fizemos a troca pelo sistema e trocamos também o aplicativo. É um novo aplicativo atualizado. Aquele outro aplicativo não funciona mais. Agora é necessário atualizá-lo. O nome é o mesmo, Rádio Ônibus. Basta procurar no Google Play. Por enquanto, sistema Android também. Mas o aplicativo tem mais interações. Tem banners publicitários, você consegue compartilhar nas redes sociais, entre os amigos também. Está bem legal esse aplicativo novo, está dentro do nosso sistema que foi contratado também. Então, como estamos ainda em fase de ajustes desse novo sistema de transmissão, que é muito melhor, muito mais potente, pode acontecer que nesses primeiros dias a rotação do ao vivo para o sistema gravado tenha uma certa diferença. Então, se você percebeu que tem algo estranho aí nas vozes, na rotação da música, basta você dar o stop e depois apertar o play novamente, que volta ao normal. Mas isto amanhã será solucionado e não teremos mais esse problema do ao vivo para o gravado. Será sempre a mesma rotação. Então pode ser que seja estranho aí, estou falando de repente, está falando estranhamente, ou quando eu termino ao vivo entrou uma programação estranha, lenta demais, não é? É por esse motivo ainda alguns ajustes técnicos. 8:03. Programa do Dia das Crianças e o Dia de Nossa Senhora Aparecida. E a gente quer sempre falar de coisas boas no nosso programa. E quem sabe falar sempre que não teve acidente, que os romeiros foram até Aparecida, voltaram sem nenhum acidente. Isso seria, né, sensacional. Mas ontem mesmo teve um grave acidente na praça de pedágio. Vários amigos compartilharam, muita gente comentou. Eu não sei exatamente o que aconteceu, mas o motorista do ônibus errou e ele bateu o ônibus de frente à mureta da praça de pedágio. A praça de pedágio já não é larga, né? Já é estreita. Você tem que passar ali, é por isso que você precisa reduzir a velocidade também. E já é um trecho estreito ali, não é? Para você passar à vontade, né? Não tem um espaço ali para você ficar mais à vontade. Não tem, né? Então ali tem que ter um cuidado muito intenso, muito maior nas praças de pedágio. E o motorista do ônibus, eu não sei por que razão, não sei o que aconteceu com ele. Ele enfiou o ônibus, infelizmente, de frente àquela mureta da praça de pedágio. Eu acho que algumas pessoas feriram, não sei se teve vítima fatal, não tenho mais detalhes, mas quem puder e quiser participar, participa com a gente comentando os assuntos. Eu queria entender por que aconteceu isso, porque agora muita gente vai voltar ainda. Quem não volta hoje, volta amanhã. E esse mês de outubro, os fiéis, né, os romeiros até Aparecida, é intenso. As viagens são intensas. Eu vi muito ônibus de turismo hoje rodando por São Paulo, indo até mesmo para o interior paulista, e alguns até voltando já, né, voltando para suas cidades e passam por aqui perto de casa. Então o fluxo é maior, então qualquer atenção precisa ser redobrada. E tem gente dizendo que o motorista cochilou no volante, por isso ele bateu. Será que foi isso mesmo, né? E quando tem esses momentos também, a primeira coisa que eu escuto sempre é um mal súbito, né? O motorista teve um mal súbito e aí ele bateu o ônibus de frente. Tem que ter alguma explicação para ele ter parado o ônibus na mureta. Quem quiser comentar os assuntos também, espaço aberto. O nosso WhatsApp para você comentar os assuntos, mandar recado, mandar alô, mandar beijos para as crianças. Comentar o que você ganhou do Dia das Crianças, hein? Ganhou? Eu não ganhei nenhum brinquedo, não. Eu gosto de ganhar muito brinquedo, hein? Eu sou fã de brinquedo. Tenho vários até hoje, desde quando eu era criança. Brinquedos quando eu tinha 5, 6, 7 anos, eu tenho até hoje inteirinho. Eu conversei com um colega de trabalho na outra emissora de rádio, o Deilson, e perguntei se ele tinha algum brinquedo ainda, né, da época de criança. Ele teve vários brinquedos, e vários brinquedos que ele queria ter também, e eu também na época. A gente, família pobre, nunca teve. Por exemplo, ferrorama, autorama, né? Eu sempre quis ter autorama, era sensacional, né? E mais o ferrorama também. Só que eram brinquedos, na minha época, caros. E hoje também não são baratos, né? Mas na minha época era mais difícil ainda. Mas eu tenho muitos bem legais que meu pai comprou, minha mãe comprou também. E até hoje inteirinhos. Desde carretas, caminhões de plástico, aquele caminhão. Eu tenho um caminhão de plástico que eu ganhei. Esse não foi minha mãe que comprou, mas foi minha prima que me deu. Minha prima Elane que me deu uma Scania, modelo 112. Scania, aquele bico da frente, né? Aquela Scania linda. Eu tenho ela inteirinha até hoje. Fora outras carretas e caminhões. Até um posto de gasolina que eu procurei esses dias na internet, não achei, não fabrica mais. Um BR, posto BR, esse foi meu pai que comprou. E eu lembro, eu tinha 6 anos, né? Por aí. E tá inteiro, até hoje existe esse posto BR, que é um posto que tem um elevador. Não sei se alguém já teve esse posto aí. Agora, nessa época era difícil ter, era difícil encontrar, muito difícil encontrar ônibus, miniatura de ônibus, né? Brinquedo ônibus. Quando tinha, eram aqueles modelos norte-americanos. E era meio estranho, porque não rodava no Brasil, então não era tão legal ter. Eu nunca tive desse. Até queria ter, mas não tive desse modelo aí. O único ônibus que eu tive quando criança foi um que eu acho que vende até hoje, da Diverplas, né? Acho que é Diverplas que fala. Um ônibus que eu sei que quem tem também, uma coleção inclusive, é o nosso amigo Adamo Bazzani, o nosso amigo jornalista da CBN, jornalista do Diário do Transporte, que participa com a gente aqui sempre que possível, lá do ABC Paulista. O Adamo eu sei que tem uma coleção inclusive desse ônibus, já vi fotos e comentários dele. Eu tenho um até hoje desse ônibus que eu ganhei do meu pai também. Se eu não estou enganado, foi nas lojas Mapping, se eu não estou enganado, ou na Mesbla, onde foi comprado o ônibus, que era um ônibus de 2 andares, de plástico. Foi na época do Fofão, quando tinha o Fofão em São Paulo, aí começou a ter febre de ônibus de 2 andares de brinquedo, só que nada parecido com o real, né? Era muito longe da realidade. Era só para dizer que era um ônibus de 2 andares vermelho, então tinha esse ônibus para vender. Hoje tem vários miniaturistas que fazem ônibus idênticos. Aliás, tem fotos que a gente vê na internet que a gente fica até na dúvida, não é? Se o veículo, se é de verdade ou não, não é? O Vander está dizendo que minha voz está rouca. Você que está rouca? Deixa eu beber mais água aqui, eu não sei. Estou mexendo na equalização aqui. Inclusive, peço a ajuda de vocês aí para que verifique como é que está o áudio chegando aí. No nosso estúdio está tudo aqui. Ô, Vander, se está conseguindo me ouvir um pouquinho... desliga a rádio e liga novamente. Dá um stop aí, ó, no player, nesse novo aplicativo, e liga novamente. Nós estamos com o sistema novo de transmissão e tem alguns ajustes que não foi finalizado. E um deles é a transmissão ao vivo, do gravado para o ao vivo, do ao vivo para o gravado, que a minha voz ficou diferente. Eu já notei que ficou também. Ficou tá lenta. A rotação tá lenta, né? Como se eu tivesse, né? Como se fosse um monstro falando aqui. Não sei como está chegando para você. Desliga e liga novamente para ver se funciona. Depois conta para a gente aí. WhatsApp. Deixa eu falar o WhatsApp para você participar com a gente aqui, mandando seu alô, seu recado e comentando os assuntos, hein? 16 99182 1468. 16 99182 1468. Participe. Mande o seu WhatsApp aqui também. Grave a mensagem de voz. E mande seus comentários. Se quiser mandar beijos e abraços para quem você quiser, aproveita. Se quiser contar o que você ganhou de Dia das Crianças, manda ver também, tá bom? Espaço aberto para você aqui na primeira Rádio Ônibus do Brasil do Mundo, que tem oferecimento também de Esquadrimax. Uma empresa que presta serviço há mais de 3 décadas tem que ter qualidade, não é mesmo? Por isso, na hora de trocar a sua janela de ferro ou madeira por alumínio, conte com a Esquadrimax. a Esquadrimax fabrica e instala a sua janela de alumínio. Possui equipes especializadas em remoção e a troca é feita no mesmo dia. Acesse www.esquadrimax.com ou ligue 5621-1581. Peça o seu orçamento hoje mesmo. Esquadrimax, sua casa merece esse conforto. O Bruno Lisboa Borges está ouvindo pelo computador. Ele está na cidade de Miguel Pereira, no interior do Rio. Ele disse que o celular dele, ele apagou o aplicativo e não consegue instalar de novo. Aquele outro aplicativo já excluiu. Tá ótimo, Bruno. Agora o novo é no Google Play. Certinho, Google Play, vai lá, Rádio Ônibus, é o mesmo nome. É só instalar novamente. Aliás, eu acho que ele é até menor do que o outro aplicativo ainda. Deve estar faltando espaço aí no seu celular. Como é fácil encontrar gente que não tem mais espaço no celular, não é? Como tem gente... A gente vai enfiando tanta coisa, né, dentro do aparelho, chega um momento que uma fotinha já não cabe mais. Aí para instalar o aplicativo da Rádio Ônibus, já não consegue, né? Bruno, no computador tá ok, né? O áudio tá perfeito aí, nenhum problema. Tá 100%. Conta pra gente aí. E, ô Bruno, o que você ganhou no Dia das Crianças? Ganhou? Ou presenteou alguma criança? Ou qual é o brinquedo que você tem de lembrança? Tem algum brinquedo de lembrança? Algum brinquedo que você ganhou na época? Que você sente saudade? E se tiver até hoje, ótimo. Google Play, isso mesmo. Google Play. Eu falo Play Store porque no meu aparelho chamava Play Store, o aparelho que eu tinha mais antigo. Agora, quando o aparelho novo está Google Play, é o mesmo, né? Não é o mesmo? Play Store, Google Play é a mesma loja, se eu não estou me enganado. Eu acho que é a mesma loja, sim, só mudou o nome. Antes era Play Store, agora mudaram para Google Play. Acho que é isso, viu, Bruno? Então tenta de novo aí, depois conta pra gente. 24 horas no ar. Rádio Ônibus. Música, notícias, curiosidades, entrevistas, tudo sobre o mundo do ônibus. Rádio Ônibus. A sua verdadeira companhia. Tá valendo também, e o presente é para esse final de semana agora, não é? O teatro, para quem quer ir ao teatro. Atenção, Flávio. Ó, o Flávio que tá querendo ir no teatro de novo, hein? Alô, William. O Flávio tá ouvindo aí a Rádio Ônibus para ficar ligado, participar do programa, para poder ganhar o ingresso pro teatro. Ele tá querendo levar a esposa pro teatro, não é? Não sei se era para falar, acabei contando, né? Bom, o que você faz para ganhar ingressos para o teatro na Rádio Ônibus? E só peças top, gente. Estou falando coisa de altíssima qualidade. A peça, essa eu também não fui. É novidade para mim. Eu já ouvi falar dessa peça teatral. As Filhas da Mãe, no teatro em São Paulo. Participe. Como é que faz para participar? É uma comédia no Teatro Extra Itaim. O Teatro Extra Itaim, na rua João Cachoeira. Você pode ganhar um par de ingressos para o teatro e assistir As Filhas da Mãe. Para participar do sorteio dos ingressos, é um par de ingressos, tá? É você e um acompanhante. Então você leva quem você quiser e são os melhores lugares no teatro. Quem nunca foi no teatro, a oportunidade chegou, hein? O que tem que fazer? Instala o aplicativo Rádio Ônibus, o aplicativo novo. É só digitar Rádio Ônibus no Google Play ou na Play Store, tanto faz. Vai aparecer a logomarca que foi feita pelo Adriano Rosendo, nosso amigo designer de frota, lá da nossa querida Catanduva, interior paulista. Foi ele quem criou a logomarca. Você vai encontrar essa logomarca rapidinho no Google Play, instala o aplicativo. E agora, a maneira de mandar mensagem é diferente. O aplicativo você está vendo aí em mãos. Eu ainda preciso fazer um vídeo com esse aplicativo. Vou pedir até a ajuda do Emerson. Se já instalou, fazer um vídeo novo, hein, Emerson? Agora o aplicativo é novo. Precisa fazer um vídeo novo ensinando como é que faz para ouvir, hein? Aí no canto esquerdo superior tem as listras aqui, essas barras aqui, para você clicar. Clique nelas, aparecem algumas opções. Entre elas, a página principal, home, a opção de pedir a música e o contato. No contato, você vai colocar aqui o seu nome, o seu e-mail e a mensagem dizendo eu quero ir ao teatro. Não esqueça, embora não tenha no campo aqui, de colocar o bairro onde você mora ou até a cidade, se é na Grande São Paulo, porque a peça teatral é para São Paulo nesse final de semana. As Filhas da Mãe, quer ir ao teatro? Então, instale o aplicativo Rádio Ônibus e na aba Contatos, mande a sua mensagem, você pode ganhar um par de ingressos, levar quem você quiser. O Bruno está dizendo que o brinquedo que ele tem de lembrança de criança era um ônibus, olha um ônibus, hein? De miniatura da Expresso Brasileiro. Isso pelos anos 80, 1988, está dizendo ele. Aquele de lata? É o de lata, Bruno, que você teve? O de lata da Expresso Brasileiro? Tinha várias empresas, né? Eu ganhei da minha madrinha, a minha tia Inês, lá da cidade de São José do Rio Preto. Hoje ela mora lá. Um da Aviação Cometa. Lindo, lindo, lindo. Até preciso achar essa foto aqui, vamos ver se eu encontro, para compartilhar essa foto aqui no Facebook. Lindo esse ônibus, era enorme. Ele não parecia o ônibus que vinha na caixa, né? Diferente. E essa foi um pouquinho das minhas frustrações em relação a esse brinquedo que eu ganhei. Fiquei muito feliz, mas não fiquei tão feliz ainda, porque eu lembro que na caixa tem a imagem de um cometa verdadeiro, né? O flash é verdadeiro. E aí, o veículo, a miniatura, era um ônibus completamente diferente, quadradão, né? Bem diferente. Então eu ficava um pouco decepcionado, porque eu olhava para a caixa, era um modelo. E o ônibus que eu tinha era outro, completamente diferente. Então eu ficava imaginando que a Cometa um dia iria fazer um ônibus de brinquedo mais parecido com a realidade. Hoje tem uma porção de miniaturistas que fazem, não é? Uma porção de amigos que fazem. Então o Bruno teve o Expresso Brasileiro na época de 1980. Quem está com a gente também aqui ligado é o Ronaldo Nascimento. Alô, Ronaldo! Tá na escuta aí, Ronaldo? Ronaldo tá na rodagem hoje? Tá trabalhando? Essa foto aqui, você tá dirigindo um ônibus? Você tá na rodagem ou tá em casa descansando, hein? Por onde anda o Ronaldo? O Ronaldo, vou te falar, hein? Ele tá em vários lugares. Às vezes você pensa que ele tá no Rio Grande do Norte, de repente ele tá em São Paulo. Você pensa que ele tá em São Paulo, ele tá no Rio. Depois do Rio vai para Rio Grande do Norte de novo. Ele não para, viaja pra caramba, né? Tá sempre viajando aí o Ronaldo. E onde ele está, ele está ouvindo a Rádio Ônibus, isso que é legal. Vamos ouvir o comercial da Roma Brinquedos, porque ela, a nossa patrocinadora, oferecendo brinquedos para o mês das crianças. E atendendo a pedidos, nós faremos sorteios para os meninos e para as meninas. Dessa vez tem bonecas e tem miniatura de ônibus, que é o Roma Bus, e também tem cofrinhos. É, cofrinho em formato de porco, em formato de urso. A coisa mais linda, vou fazer o vídeo para você, não hoje, mas amanhã, faço o vídeo para você ver como são bonitos os presentes da Roma. Agora ouça o comercial de nossa parceira, a Roma Brinquedos. A Roma Brinquedos transforma a imaginação em realidade. Trabalho, dedicação e paixão para criar inúmeros brinquedos com a mais alta qualidade. Com mais de 60 anos no mercado, nosso objetivo sempre foi levar diversão para todas as crianças. Roma Brinquedos. Está valendo presentes da Roma Brinquedos. Para participar é o seguinte, do sorteio, valendo boneca e valendo ônibus que parece muito com o Irizar, é um ônibus modelo Irizar, trucado, e está valendo cofrinhos para você juntar seu dinheirinho aí. É bem legal, em formato de porquinho e de urso. Tudo produto Roma Brinquedos, de altíssima qualidade. Inclusive, se você ainda não comprou presente para o Dia das Crianças, né? Que já é hoje, ou para o filho ou para a filha, não esqueça de olhar a faixa etária antes de comprar os brinquedos, hein? É a preocupação da Roma Brinquedos também. Para participar do sorteio é o seguinte, são 3 etapas e está valendo também para o novo aplicativo, não muda nada, hein? Atenção, a primeira etapa é se inscrever em nosso canal do YouTube. Digite aí no Google Rádio Ônibus ou no YouTube Rádio Ônibus, vai encontrar rapidinho. Se inscreva no canal. Segunda etapa para participar do sorteio, se não cumprir as 3, não tem como, hein? Segunda etapa é você instalar o aplicativo, e agora é o novo aplicativo Rádio Ônibus, é só digitar Rádio Ônibus aí no Google Play ou na Play Store, tanto faz. Instalou o sistema Android, aí você vai na aba contato, coloca o seu nome, e-mail e diga na mensagem qual é o brinquedo de Dia das Crianças que você quer ganhar. A boneca, o ônibus ou os porquinhos, ou o cofrinho, né? Que tem um porquinho e tem um ursinho também. Você escolhe. Agora está aumentando os presentes, hein? A Roma é sensacional. E vamos fazer mais de um sorteio. E a terceira e última etapa é compartilhar o nosso vídeo sobre esse sorteio, compartilhar as nossas publicações sobre o sorteio no Facebook. Você pode marcar um amigo, marcar uma amiga. É bem legal, hein? É uma maneira de você ajudar a divulgar a Rádio Ônibus e ainda concorrer a presentes sensacionais, oferecimento de Roma Brinquedos. O sorteio será no final desse mês. E aí é sorte. Eu não posso dar um para cada, infelizmente. Então vou ter que sortear. Me desculpe os pais, os tios, as tias, os amigos que já no dia inteiro ouviram um monte de música de criança e não estão aguentando mais. Mas essa aqui eu vou ter que tocar. Essa é da minha época, dos anos 80. Essa música eu ouvia demais, demais, demais. Tenho o disco até hoje inteirinho. Tô falando do Balão Mágico, Super Fantástico. Enquanto eu brincava com os carrinhos, eu ouvia Balão Mágico. Mágico na Rádio Ônibus, lembrando da nossa época de infância, né? É a sua época também, Bruno? O Bruno tá lembrando do Expresso Brasileiro. Não existe mais o ônibus? Você não tem mais ele? Já era? Não tem mais? O meu Cometa, infelizmente, também não tenho mais. Vamos para o WhatsApp 16991821468. Você manda o seu alô, o seu recado. Pode contar das suas lembranças, né, dos brinquedos do Dia das Crianças. Se você ganhou algum, né? Pode mandar também aqui a foto. Se tem uma criança perto de você que ganhou, manda também. Vamos ouvir os nossos amigos participando. Alô? Boa noite, Henrique Estrada. Opa, boa noite. Boa noite, galera. Que tá falando é Ronaldo aqui de Monte Alegre, curtindo a Rádio Ônibus ao vivo agora à noite, Henrique. E a galera da turma Grupo Motorista do Brasil também tá curtindo a rádio aí, beleza? Passar o nome da galera aí, todo mundo nos pontos aí. Mandando um alô pra você aí. Ô, Ronaldo, valeu, hein? Olha o grupo dos rodoviários, os motoristas de todo o Brasil aí, ouvindo a nossa programação através do WhatsApp, um comentando com o outro, compartilhando. Agora tá mais fácil para compartilhar com o novo aplicativo, hein? É, agora tá bem mais fácil para compartilhar, tá bem legal mesmo. Ô, Ronaldo, qual foi o seu brinquedo de infância que você tem lembrança até hoje? Brincou bastante? Teve ônibus na sua época? Ele tá pedindo para eu falar aqui, ó, abraço para a galera, grupo Amigos do Brasil, Amigos Motoristas do Brasil. O Nivaldo da 1001 está de plantão em Queluz, trabalhando. Alô, Nivaldo da 1001. Olha o Nivaldo trabalhando de plantão, hein? O Felipe está na Astur, é isso? Astur? É Astur, né, o Ronaldo? O Frangério, é isso? Frangério, que nome diferente. escreveu certinho aqui, Frangério, no Rio, o Josinaldo da 1001 também, o Maurício Solon, que vai fazer daqui a pouco, às 23h10, 11h10 vai fazer Rio-São Paulo. Alô, Márcio Solon, boa viagem para você, respeitando a sua vida e as dos passageiros também, hein? Vai com Deus, meu amigo. É o Márcio Solon que vai viajar daqui a pouco a trabalho. Motorista da 1001, vai sair do Rio, vai para São Paulo às 23h10. O Marcelinho Busólogo, sempre com a gente na companhia. Alô, Marcelinho Busólogo, ele tem uma rodoviária na casa dele. Eu tô louco para conhecer, já fui convidado pelo Jurandir para ir na casa dele, não fui ainda, hein? Ô, Jurandir, vamos renovar esse convite aí, né, Jurandir? Vamos ver se o Marcelinho faz um café pra gente lá, não é? Pra conhecer a rodoviária dele. É linda a rodoviária que ele fez, hein? Miniatura, sensacional. Marcelinho trabalha na Itapemirim. Ele vai fazer o horário Rio-São Paulo, né? E o Cabeça de Cobra também tá ligado, ouvindo a nossa programação. Qual foi o seu presente que você lembra até hoje? Ronaldo, tem algum presente especial que tem guardado até hoje? Ou que tem uma lembrança... sensacional, o que você gostaria de contar? Qual foi o seu presente de Dia das Crianças da sua época? Conta pra gente, tem participação aqui chegando de Hortolândia, é o Lula Bus, alô! Boa noite galera, boa noite Henrique, Lula Bus, Hortolândia. Hoje quero parabenizar as crianças de todo o Brasil e a nós também, né, que temos dentro de nós um pouco de criança. E hoje também um dia foi especial, né, que eu, minha esposa, meu pai fomos pescar aqui próximo a Hortolândia, em Montemor. Postei as fotos, né, claro que no meio das nossas pescarias não podia faltar ônibus. Beirando a estrada da SP-101, o Lira Bus, né, linha Campinas Capivari, passa nessa rodovia. E além da pescaria, teve os registros do Lira aí passando. Foi muito legal, sensacional. Quem quiser ver lá as fotos, tá lá no meu Face, no Lula Bus. E é isso aí, galera. Parabéns a todos aí. Um abraço ao Vander, aos nossos amigos da Argentina, o Carlos Rabelo, Félix, o Emerson e pessoal do Mundo Truck, pessoal lá da Cana. É um pessoal especial também, né? Sem eles aí, nossos veículos não rodam. E é isso aí, galera. Lula Bus está em casa, me house, após um dia maravilhoso aí. Um abraço a todos, Lula Bus sempre aí. Fiquem com Deus. Ô Lula, você não comentou dos seus ônibus que teve, seus brinquedos quando criança, mas ele mandou a foto aqui. Ele tem hoje 2 Irizars, são os ônibus da Roma Brinquedos, tem 2, fazendo coleção, a frota dele está aumentando. Tem um outro que eu não sei qual é a fabricante desse ônibus aqui, que eu já vi em lojas, e achei muito bonito também esse outro aqui, Expresso Tilim, está marcando aqui, mas não sei qual é a fabricante desse ônibus de plástico aqui, bem legal também, estilo G7, né, imitação do G7. Aí ele mandou uma foto aqui, eu tô vendo a foto, se puder compartilha no Facebook, é para todo mundo ver, viu Lula? Esse aqui de 1989, o Itapemirim de lata, era louco para ter um desse também, lindo, lindo, lindo, né, que legal. Existe esse ônibus ainda, ô Lula? Ou já era? Que pena, né? Pena que às vezes a gente não cuida, né? Tem mais WhatsApp chegando aqui, 16991821468. Qual foi o seu brinquedo de infância, sente saudade? Ou se tem até hoje? Eu tenho vários, vários. Mas o que eu tive, e tive mais do que um, e uma pena que eu não guardei, como eu gostaria de ter guardado, eram os caminhões da Elka. Lembra do caminhão da Elka? Eu tenho um até hoje, que é um Volvo. Mas eu já tive da Scania. A Elka fazia o cara chata Scania. A Scania que tinha carga, lembra da carga? Era na época também do seriado Carga Pesada. Tinha aquela carreta linda, né? Tive daquele do combustível, o tanque de combustível. Que mais? E tive um Scania baú toco, né? Um baú toco Scania também. Tudo caminhão. Scania da Elka Brinquedos. A Elka também sumiu, né? Não sei se a Elka fabrica mais. Acho que não, né? Sumiu a Elka. Vamos tentar contato com a Elka aí, né? Mas eram uns brinquedos sensacionais que eu tive, fiz coleção, quando criança ainda. Ganhava do meu pai, dia das crianças, final de ano, Natal. Era uma data sensacional, né? É até hoje, né? Mas não ganho mais, né? A pena que eu não ganho mais. Só que essas são as minhas lembranças. Eu tenho até fotografia desses ônibus, desses caminhões, aliás. Tinha amortecedor, né? A porta abria, retrovisor, era a coisa mais linda, né? Eu tenho um hoje que eu tenho, e esse eu adquiri né, com um pouco mais, com o meu próprio dinheiro, né, depois de muito tempo. Foi os últimos que a Elka fabricou, depois não fabricou mais. Está valendo um dinheirão, né, no Mercado Livre, que eu procurei aí já para ver. É um Volvo da Elka que tem amortecedor, as portas abrem, tem o baú, coisa linda, né? Linda, linda, linda. Vamos pro WhatsApp. Qual foi o seu brinquedo? Você sente saudade? Se tiver até hoje o brinquedo inteirinho, compartilha, põe a foto no Facebook aqui, ó. Não manda no Zap não, porque no Zap só eu vejo. Manda no Facebook aqui, me marque aqui pra eu compartilhar e todo mundo ver. Alô? Boa noite, meu amigo Enriquestrado aqui, o Emerson de Suzano. Tudo bem, meu parceiro? Muito hoje bem. Hoje é o dia da criança, opa, hein? É, isso aí, todos apesar nós, de né? Já também. Adulto aí, hoje é meu dia também. Todos nós temos dentro de cada um um pouco de criança, né? Meu parceiro, hoje estou aqui para falar para você sobre esse acidente que teve aqui no pedágio de Jacareí. Sim, eles estão falando que o motorista cochilou é. Enfim, e aí, é várias verdade? Coisas, né? Independente aí do que causou esse acidente, uma coisa eu falo, acho que nós temos que ficar um pouco mais atento, né? Não sei, geralmente de Mato Grosso para cá, Campo Grande, se eu não me engano, que partiu esse ônibus, tem que ter dois motoristas. E tem um detalhe que eu queria falar para você. Geralmente, quando tem dois motoristas, quando o primeiro vai descansar ou o segundo, nem sempre conseguimos descansar. Devido ao chacoalho do ônibus, ou às vezes você fica meio tenso, porque o parceiro que está no volante, você fica meio assim, então é meio complicado. Independente do fato, vamos esperar aí o que vai ser apurado. Pelo que eu estou sabendo, já, ele não estava correndo, estava em baixa velocidade. Mas graças a Deus não teve óbito nesse acidente. Teve sim feridos, mas graças ao bom Deus, todo mundo está bem. E gostaria, meu parceiro, aproveitar aqui e fazer uma reclamaçãozinha aí para as montadoras, tá? Estou trabalhando com um micro, um W9. E ao nosso lado esquerdo, ele tem um porta-objeto. Ele fica bem embaixo da janela, né? Ali. O que acontece? As carrocerias não pensam, né? As montadoras, quando produzem, não pensam. Então, o que acontece? Quando chove, todo documento que fica ali, geralmente a gente deixa o documento do ônibus, alguma coisinha nossa, molha. Então, vai uma dica aí para as montadoras, para as carroçadoras, vê se coloca em cima, que nem ônibus de urbano, você pode ver o porta-objeto ali em cima, sabe? Faz um ali uma portinha, faz alguma coisa ali, tá bom? Mandar um abraço aí pro Lula Bus, pro nosso parceiro lá, o Félix Júnior, Carlos Rabelo Costa, Josmar de Oliveira, Jurandir, nosso Datena. Saudades de escutar você, viu, Datena? E pedir desculpa a todo mundo aí, que devido ao serviço eu não tô entrando muito na internet. Então, tem duas semanas que eu não acompanho. Mas assim que eu colocar aqui um crédito no meu celular, eu voltarei a ouvir a Rádio Ônibus e participar mais. Mas, mesmo assim, tô lá em Alumínio, cidade de Alumínio, com a empresa Jundiá e a Princesa do Oeste, fazendo um trabalho em cima disso, divulgando a rádio para todo mundo conhecer e participar. Tá bom, Henrique? Um ótimo feriado a você e a sua família. Que Deus abençoe a todos, ilumine todo mundo. Um feliz Dia das Crianças para todos aí. Forte abraço. Obrigado, Emerson. Importantes comentários dos amigos que estão na rodagem. Ele, graças a Deus, voltou. Está trabalhando com micro agora. Importante a observação. E no Fala Motorista nós vamos encaminhar essas suas considerações, o Emerson, para a Volare. O pessoal da Volare acompanha a gente aqui também, a assessoria de imprensa sabe da gente. Vamos enviar essas sugestões aí, essas descrições que você acabou de mencionar, para a fabricante. Empresa séria ouve o motorista. Tenho certeza que elas ouvirão. O espaço do Fala Motorista é o seguinte, vou compartilhar de novo aqui no Facebook. Atenção quem quer descrever uma situação que você, só você, motorista, sabe e passa por ela, porque é você que comanda a máquina aí. O empresário compra o ônibus, mas quem dirige é o motorista. Então o motorista sabe os momentos ali, né, o que tá ruim para ele, na falta de espaço às vezes, a maneira de dirigir o veículo, visibilidade, que mais pode ser? Às vezes coisas que parecem simples, como esse espaço aí para guardar as coisas, né, o porta-treco, é isso? Né? Não sei como que chama esse espaço aí, mal posicionado, que pode comprometer a segurança e também prejudicar os objetos que ali ficarão, né? Como contou o Hermes agora há pouco. A página Fala Motorista é para você descrever uma situação e ela será enviada às fabricantes de ônibus. E empresas sérias, eu sei que todas elas são, vão ouvir um motorista. Nós vamos fazer essa ponte entre o motorista e as fabricantes de ônibus, seja de carroceria ou chassi. Você, motorista de ônibus, é importante, se puder, descreva direitinho o nome do veículo, as configurações completas, para que eu possa encaminhá-las às empresas, tá bom? Tem mais WhatsApp, 16991821468. Agora direto de São Paulo, motorista dos artistas, ele, Carlos Rabelo, mandou vídeo aqui com áudio. Vamos ouvir o áudio do Carlos Rabelo. Por onde anda ele? Opa! Rádio Ônibus, Carlos Rabelo quem tá falando. E hoje a minha dica está em vídeo para vocês aí. É justamente para nós tirarmos aí uma dúvida que está sendo circulada aí, vinculada no Facebook, sobre o encosto de cabeça. Todos nós sabemos que esse encosto de cabeça, ele foi criado justamente por um impacto ou uma freada brusca, para não ter justamente a projeção da cabeça do motorista, do passageiro, né? E não ter maiores danos na coluna cervical, devido à cabeça ser projetada para trás, tá? Mas também ela pode ser usada aí numa extrema emergência. Isso, pessoal, é extrema emergência. É para vocês aí que um dia, Deus o livre guarde aí, passar aí por um capotamento ou uma situação aí que vocês ficarem aí, não conseguirem abrir as portas, se verem aí, não conseguem quebrar os vidros, vocês simplesmente puxam o encosto de cabeceira. Ele é um ferro. Esse ferro, ele pode ser utilizado para quebrar o vidro, tá? De forma que você não precisa utilizar a mão para quebrar o vidro, que com certeza você vai machucar muito a sua mão, tá? Então fica uma dica aí, pessoal. O encosto de cabeça, além de ele prevenir de você ter alguns danos aí numa freada ou numa colisão, ele também pode ser usado em extrema emergência para ser utilizado aí para quebra de vidro aí, numa extrema emergência aí, quando você não consegue abrir as portas, ou quando você não consegue abrir os vidros. Numa emergência, você pode utilizar o fundo do encosto de cabeceira, que é um ferro. Ele com certeza vai estourar seu vidro. Ok? Então fica mais uma dica aí para vocês da Rádio Ônibus. Um abraço a todos. Feliz Dia das Crianças para todas as crianças que estão ligadas aí na Rádio Ônibus, ok? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Excelente dica, deu para entender o encosto de cabeça ali? Tomara que nunca precise, mas é bom saber. Ele tem um ferro ali, né? Que sustenta. Tirando ele ali por completo, ele serve em um caso de emergência, precisar quebrar os vidros ali. É o que contou o Carlos Abelo. Ele colocou um vídeo também, deve estar na página dele aqui, não é? Deve estar aqui circulando no Facebook também. Depois veja, interessante. Alô, Pablo Souza. Um abraço ao Pablo Souza. Acabei de compartilhar aqui a foto do Lula Bus com o seu ônibus. Tem que ver o sorriso dele. Que alegria, hein? Foto de 1989. Tá com o ônibus de lata aqui, ó. É uma pena que não tem mais esse ônibus, não é? Eu acho que se tivesse essa fabricante, Bandeirantes, não era Bandeirantes? O nome da fabricante de ônibus, de brinquedos? Eu acho que era Bandeirantes, não é? Que faz Velotrol, lembra do Velotrol? Eu já tive Velotrol também. Esse ônibus de lata era sensacional, esse da Itapemirim aqui, né? Eu tive da Cometa, já eu coloco a foto pra você ver, hein? Intervalo é rápido, depois do intervalo tem música. Qual a sua música preferida? Aproveita, faz o oferecimento, né? Aproveita que a família tá em casa ouvindo. Um alô especial aqui vai pro meu amigo Marcos, lá de Sorocaba. Alô, Marcos! O Marcos faz cada miniatura linda, ainda não é de ônibus, mas eu vou convencê-lo a fazer de ônibus, porque ele é mestre... em marcenaria, mestre em que mais? É, soldador, né? Ferragem, sabe trabalhar de tudo isso aí, com tudo isso, essas ferramentas aí, ele entende, né? Ferramenteiro, e aí ele faz miniaturas de igrejas, a coisa mais linda, sensacional. Na minha maquete, tem uma igreja dele, eu já coloquei foto aqui, tem uma foto que eu sempre posto aqui, né, nas minhas publicações, e nessa maquete que eu tenho aqui, a minha mini cidade, nessa cidade tem uma igreja, quem fez foi o Marcos, lá de Sorocaba, meu amigo Marcos, na companhia da Rádio Ônibus também. Manda pra gente aqui seu oferecimento musical, vai pra quem, hein? Nós vamos pro intervalo rapidinho, antes tem César Riani fazendo um convite muito legal pra fazer um curso junto com ele para ser o melhor motorista do Brasil. Fala, César! Olá, pessoal, sou o César Urniani e quero aproveitar esse espaço aqui cedido pelo Henrique Estrada na Rádio Ônibus para fazer um convite especial a todos os ouvintes da Rádio Ônibus. Um treinamento que vai acontecer no dia 18 de outubro, das 8h30 ao meio-dia e 30, que é do melhor motorista do Brasil. Um treinamento que pretende passar uma série de dicas bem importantes para você dirigir o seu carro ou o seu ônibus, micro-ônibus, van, com o máximo de segurança e principalmente qualidade. Conto com você, o melhor motorista do Brasil, só aqui na Rádio Ônibus. 16991821468, manda sua mensagem aqui. Já tem um Vanler de São Gotardo, Minas Gerais, participando. É a segunda música de hoje, que a primeira já toquei, Balão Mágico. A segunda é a música do Vanler aqui, hein? Há mais de 20 anos no mercado, a Bela Tintas oferece as linhas residencial, industrial e automotiva para todo o Brasil, trabalhando sempre com as melhores marcas. A Bela Tintas oferece também ferramentas, acessórios e equipamentos de segurança. São 29 endereços para bem atender você. Avenida Pereira Barreto, 646, São Bernardo do Campo. Telefone 4121-9292. Acesse belatintas.com.br. Falou em tintas, pintou Bela Tintas. 16991821468. Qual foi o brinquedo da sua infância que você ganhou no Dia das Crianças, ou ganhou de Natal, de aniversário, você sente saudades? E se tem um brinquedo inteiro até hoje? Eu vou postar uma foto agora, minha, ganhei da minha tia Inês, madrinha Inês, o ônibus da Cometa. Uma pena que eu não tenho mais ele, não é? Lindo Cometa que eu tive e não tenho mais. Mas guardei vários, até hoje tenho. Já postei a foto aí, eu com o meu Cometa. É, faz muito tempo atrás, bastante tempo mesmo. Vamos ouvir o Vanner de Minas Gerais. Alô, Vanner. Boa noite, Henrique da Estrada. Opa, boa noite. Boa tarde, tudo na paz aí? Tudo na paz, alegria. Sim. Alegria. Isso mesmo, alegria. Feriado, pão. Feriado é bom, né? Padroeira do Brasil, né? Muito bom. É, ótimo. É, um abraço para os novos ouvintes, a Rogéria da cidade de Araxá e a nova ouvinte da Rádio Ônibus hoje, ó. Um abraço para o Antônio Ricardo Silva, um abraço, um novo ouvinte da Rádio Ônibus também, ao Miranda, que trabalha no turismo Nova América Turismo no Rio de Janeiro, um abraço para o Eduardo Peruchote, um abraço para o Lula Bus, um abraço para Eliane, um abraço pro Carlos Cabelo, um abraço pro Félix Júnior, um abraço pro Bruno Lisboa Borges, um abraço para Valdete Guedes, um abraço pro Brum, Eduardo Brum. E vai passar uma música para mim que vou mandar no YouTube agora. Já mandou, ele é rápido, mandou aqui. Vamos lá, a segunda música do programa. Daqui a pouco tem um flagrante impressionante. A reportagem foi compartilhada comigo aqui agora há pouco pelo Felipe Barbosa Prado. Ônibus rodoviário é flagrado a 140 quilômetros em São Paulo. Isso hoje.

Como tá? É, a sua foto aqui, Elaine? Não parece você aqui? É você mesma? Tá bonita, hein? É? Ninguém podia colocar a mão, é verdade. Eu cuidava de todos. Aliás, é por isso que eu tenho muitos até hoje. Não deixava nem chegar perto. Nem chegasse de perto. O André tá perguntando como que ela sabe. Ela, quando ela ia em casa, né? Ela tentava pôr a mão, né, André? Mas não deixava, não. O Eduardo Cândido Gomes. Muito show de bola, Henrique Strato. Você já teve também, Eduardo? Qual foi o seu brinquedo de infância? Eduardo Perruchou de na Argentina. Eduardo, como é que foi a sua infância? Brincou bastante? Tinha brinquedos legais? Tinha ônibus na sua infância, Eduardo Perruchold? Pois conta pra nós aí, tá bom? Vanley Gontijo. Eu tinha também uma jardineira da Gontijo. Olha que legal, hein? Tem foto dela, Vanner? O Lucas Munte, que fala? É assim que tá se apresentando assim, aqui no Facebook. Eu tive um igual. Opa, olha, muita gente teve, né? E a outra aqui é a Marilane, a minha tia lá de Ribeirão Preto. Seguiu sua profissão, tá dizendo a Marilane. Quase isso, né, Marilene? Quase isso. A tia Helena, né? Maria Helena, lá de Ribeirão Preto, com o tio Alvinho ligados na Rádio Ônibus também. Se você também teve ou tem lembranças legais aí, da sua época de criança, conta pra gente aqui, ó. Pode participar compartilhando no WhatsApp e também mandando foto, né? Se tiver aí, compartilha foto no Facebook, como fez o Lula e como eu fiz também, hein? Compartilhei foto aqui. Vamos ouvir o Eduardo Perruchold, direto da Argentina, conectado nesta quarta-feira. Olá, boa tarde. Opa. Meu amigo Henrique. Aqui ouvindo por novo aplicativo. Funciona muito bem. Parabéns para você e para todos aí. Um forte abraço, amigo Eduardo. Tchau, tchau. Ô Eduardo, aí o Emerson, ouviu? Funciona muito bem. O Argentina aprovou. Lá na Argentina tá pegando perfeito. Eu mandei um zap pra você agora há pouco, Emerson. E não tá chegando, hein? Tá demorando pra chegar. Tem que olhar suas conexões aí. Às vezes é o Wi-Fi que tá lento, não é? Ele mandou uma outra mensagem aqui. Vamos ouvir. Além daquela, tem uma outra. É música ou é mais mensagem? Vamos ouvir o Eduardo Perruchold. Olá, amigo Henrique. Pronto, vamos a ter um ouvinte mais. Ele é... Seu nome é... Marito Jiménez, él es el pai de los motoristas, motorista de muchos años de trabajo. Él es de Buenos Aires, Argentina, y él también pronto va a ouvir a você. Un fuerte abrazo para él. Saludo, Marito. Chau, chau. Ô, Marito, obrigado, Eduardo. Ó, o Eduardo dentro do ônibus, você ouviu até o solavanco lá, né? Passando um buraco na rodovia. E a gente deu pra perceber o solavanco aqui que deu, né, Eduardo? Passando um buraco aí. O Marito Jiménez, Buenos Aires, Argentina, conectado também, seja bem-vindo. Cada vez mais gente na Argentina ouvindo a Rádio Ônibus, é muito legal. Vamos lá, 16 99182-1468. Participa você também, manda seu alô. Rádio Ônibus. A Rádio Ônibus é o encontro de todos os apaixonados pelos ônibus, caminhões, picapes, veículos militares antigos, tratores, colecionadores nacionais e internacionais, empresas e particulares, que além do bom gosto, cuida da preservação e da memória dos transportes. Rádio Ônibus, 24 horas. A sua verdadeira companhia. Vamos ouvir a reportagem que foi compartilhada agora há pouco pelo amigo Felipe Barbosa Prado, da cidade de Ibirapuã. Estou falando certo o nome da cidade, ô Felipe? Às vezes eu posso estar falando errado aqui, hein? A sua cidade aí na Bahia? Bom, foi reportagem de hoje, hein? Não é? Reportagem de hoje. É assim, às 7h55 da manhã, o ônibus é flagrado a 140 km por hora em São Paulo. Tá vendo? Depois acontece o acidente, vai falar o quê, né? Que o motorista cochilou, teve um mal súbito? Bom, vamos lá ouvir a reportagem. As imagens que um telespectador do Café com Jornal flagrou de um motorista de ônibus de turismo. Ele estava a 140 por hora na rodovia Castelo Branco, que liga São Paulo ao interior. Só que aí é o seguinte, veículos pesados nesse trecho têm que andar a 90 km por hora e carros 90 por hora. Aliás, 120 por hora. Presta atenção no relato dele. Dark Street, 140. Desculpa, que é vedado pela legislação de 7% quando ele está acima de 5 por hora. A gente vai explicar já já. Esse é um homem da Polícia Rodoviária Federal que vai contar pra gente que tipo de infração que ele estava cometendo por ali. O telespectador que mandou essas imagens para cá pediu para não ser identificado e contou pra gente que estava na estrada e que esse ônibus ficou dando seta, inclusive, para ultrapassar. Daí ele abriu o caminho e resolveu ir atrás. O flagrante aconteceu no trecho do quilômetro 70 da Castelo Branco, na região de Itu. Dá uma olhadinha no vídeo. Vai chegando a 140. Mete curva, excursão. Ônibus 1008. Placa KRE8685. Aí ele está narrando tudo o que está acontecendo, falou o nome da empresa, só para a gente destacar que a gente tentou o contato com a Bet Tour Turismo, que ainda não mandou nenhuma resposta. Vamos ouvir agora o policial rodoviário, que vai explicar para a gente o tipo de infração que o motorista desse ônibus cometeu. Um veículo a 140 por hora, ele tem um desconto que é dado pela legislação de 7% quando ele está acima de 100 por hora. Então, para compensar algum erro do radar, ele dá uma margem de 7%. Então, essa velocidade medida de 140 por hora, ela seria considerada como de 131 km por hora. E assim, esse veículo não estaria 50% acima da velocidade de 90 por hora. Portanto, ele seria enquadrado na infração intermediária de velocidade, que é quando o veículo está entre 20% e 50% da velocidade máxima permitida. É uma infração grave, com 5 pontos na carteira e custa R$ 127,00. Bom, mas agora a gente tem que falar de todas as infrações que estavam acontecendo ali. Pelo seguinte, tá errado, é que tem uma diferença de responsabilidade, né? Uma pessoa que está transportando várias outras pessoas, como é motorista de ônibus, não pode de maneira nenhuma estar acima do limite de velocidade. Na esquerda, como a gente está vendo ali, também não poderia, tem que estar no canto direito. Então já começa por aí, tá tudo errado o que o motorista desse ônibus está fazendo. Agora, o motorista do carro também tá errado, porque para ele o limite é de 120. E a gente vê no painel do carro, a 129, 132, mas será que eu acho que ele foi 140. Só para mostrar o que pode. Bom, esse é o comentário do pessoal do programa da TV Bandeirantes, aliás, um programa muito bom, por sinal. Esses flagrantes aí acontecem direto, né? No Facebook a gente vê direto aí. O cara do veículo, né, do carro, estava a 140 na cola do ônibus e o ônibus ultrapassando para lá e para cá. É um ônibus rodoviário, dá para identificar a empresa? Deixa eu olhar mais um pouco aqui. Felipe, você conseguiu identificar a empresa, Felipe? Qual que é a empresa aqui de ônibus? Aparece na imagem, ele consegue dar um zoom aqui? Eu estou olhando aqui, não consigo verificar qual é a empresa. Eu falaria o nome da empresa aqui, mas não estou conseguindo enxergar o nome da empresa. Pô, gente, 140 km por hora. Passageiro está dormindo, não é? Descansando, está voltando em Romaria, ou está indo para uma viagem, né, para encontrar alguém. Acontece acidente, está vendo? Você acha que pode um camarada continuar trabalhando desse jeito? Eu disse que tem gente que não merece dirigir nem carrinho de rolemã. Não tem amor à própria vida, né? Não vai ter amor com a vida dos outros, né? Não vai mesmo respeitar. Pelo amor de Deus, isso não pode, né, gente? E aí, quando acontece isso, não tem fiscalização, né? Porque quando chega próximo ao local que ele sabe que tem radar ou que tem policial rodoviário, ele vai diminuir a velocidade. Não é? Alô, Jurandir, nas suas viagens, Jurandir, se estiver nos ouvindo aí, se conseguiu chegar em tempo, nas suas viagens da época da São Geraldo, você via muito disto? Muitos motores. Eu sei que você não fazia isso, tenho certeza que você não fazia isso. Você já viu muito disso? 140. E o tacógrafo, não é? Não registra tudo, depois quando chega na garagem, não tem alguém que vai olhar as coisas direitinho? Não tem uma ficha técnica que dá para saber como o seu profissional dirigiu o ônibus? Ou me ajuda aí os motoristas profissionais, hein? Quem tá na ativa aí, ó, o Silvio. O Silvio, lá de Pernambuco, né? Silvio José. Não tem um registro que quando chega na garagem não dá para saber quanto que o motorista correu ali? Não tem como ficar sabendo? Aliás, vamos ouvir o próprio Silvio José, tá ligado com a gente direto de Pernambuco, acompanhando a Rádio Ônibus, né? Vamos lá. Como que é? Boa tarde, Henrique. Não estou conseguindo abrir a rádio. Essas informações... Ah, eu vou te mandar o link aqui, viu, o meu amigo Silvio? Vou te mandar o link correto. Boa noite, Henrique. Boa noite. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Ônibus. Caruaru também está ligado na Rádio Ônibus. Alô, Caruaru. O aplicativo é novo, hein? Já conseguiu, Silvio? Alô, Caruaru. Ligados com a gente. Agora é um novo aplicativo para se instalar, que ele não está funcionando mais. Precisa de novo instalar o aplicativo. Apaga aquele, exclua, é importante excluir aquele, e aí instala novamente o aplicativo, é o mesmo nome, Rádio Ônibus, só mudou a tecnologia. Esse é mais novo. O Felipe está dizendo que o nome da empresa é Banditour? É isso mesmo? Banditour? Não, né? Não é Banditour. Banditour é... Interessante, hein? É o nome aqui, Banditour, porque a reportagem está na Band, né? É isso mesmo, Felipe? Banditour? É o nome da empresa do ônibus aqui, que estava a 140 quilômetros? O que você acha disso, amigo motorista, hein? É dessa postura desse profissional aí. Isso é ser profissional de verdade? Tá certo o que esse camarada fez? Claro que não. O que você acha disso, hein? Manda pra gente aqui, ó. 16 99182 1468. 24 horas no ar. Rádio Ônibus. Música, notícias, curiosidades, entrevistas, tudo sobre o mundo do ônibus. Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. Amigo ouvinte, aquele seu afeto pelo carro, ônibus ou caminhão agora pode virar um objeto pessoal. É isso mesmo. A 14 Bis Estampas transforma sua foto ou imagem favorita em diversos objetos diferentes. Pode ser uma caneca, uma camiseta, azulejo, mousepad, quebra-cabeça e até uma placa de metal. Que tal tomar o seu café com uma caneca do seu próprio carro estampado nela, hein? Ou talvez estampar em uma camiseta a foto do último encontro de ônibus que você visitou com a sua família e seus amigos. Acesse agora mesmo o site www.14bisestampas.com.br. Uma infinidade de novidades e ideias para você personalizar o que você quiser. Acesse agora www.14bisestampas.com.br. 16 99182 1468. Qual foi o brinquedo de infância que você teve e tem até hoje, talvez? Se não tem, quais as suas lembranças, né? O que você lembra? Eu postei agora há pouco o da aviação cometa que eu ganhei da minha tia. Eu não tenho mais, viu? E tive por muito tempo. Eu acabei, infelizmente, foi embora, né? Foi embora. Joguei fora, eu acho, se eu não me engano, porque ele se enferrujou tudo, né? Não tinha de guardar direito, acabei deixando na chuva onde não deveria, né? Uma pena, viu? Se eu tivesse outra chance para tê-lo, ia guardar mais ainda, né? Alô, Joana Valência, que legal, Joana, hein? Ela tá dizendo assim, desde pequeno gostava de ônibus, é verdade, viu, Joana? A Joana é minha amiga também, amiga da família, a Joana aqui da Grande São Paulo, Taboão da Serra, ela que sabe da minha paixão aqui pelos ônibus e ficou encantada de ver essa foto aqui, né, Joana? Desde criança, já empurrando os ônibus aqui, né? Agora eu tive a alegria de dirigir os ônibus de verdade, desde o micro-ônibus e os grandões, né? E graças a Speed Trans e o Josmar, eu pude dirigir o ônibus até na rodovia Presidente Dutra, um G7. Como é bom dirigir o ônibus, né? Alô, Silvio José, coisa boa demais, né, Silvio? O Silvio mandou outra mensagem aqui, vamos ouvir o Silvio. Boa noite, Henrique, mais uma vez. Já consegui baixar o aplicativo. E a respeito da pergunta que você está falando a respeito de alta velocidade, todos os rodoviários têm um item obrigatório, né, que é o tacógrafo. Pois, chegando na garagem, é claro que tem como empresa averiguar o disco do tacógrafo, né, para ver a velocidade que o motorista estava no momento, né. Ali indica todas as indicações, né, sobre paradas, né, sobre quilometragem, né, é tudo registrado no disco do tacógrafo. Incluindo, mas essencial mesmo, o especial é a velocidade, né? Tá aí. Mas é uma empresa de turismo, né? Mesmo de turismo tem que ter o tacógrafo, todas elas, é obrigatório. Mas eu não sei como é que é a garagem da empresa depois, se vai realmente olhar como é que tá lá as condições, né? Averiguar qual foi a velocidade percorrida naquele momento, naquele horário, não é? Tem como saber, sim, né? Agora, o motorista que não tá querendo saber é de nada. Não é? Ele está com pressa de chegar em algum lugar. Então, será que chega? Será que chega, né? 16991821468. A reportagem, estou me falando do Carlos Abelo, da empresa do motorista 140 por hora em São Paulo, flagrado, é da Eucatur. É isso, né, Felipe? Eucatur? Você falou Banditur, mas não é Banditur, é Eucatur, né? A Band é a emissora de TV. Um alô aqui para Oslandina Martins. Oslandina, eu não vendo passagem, Oslandina. Não vendo passagem. Né? Até gostaria de ter essa possibilidade de vender passagem, mas não vendo. Ela está me pedindo uma passagem aqui, ganhar uma passagem. Eu não tenho como. Né? Já entrei em contato com as empresas até para a gente sortear as passagens de ônibus e elas estão duro na queda. Está difícil de conseguir, viu, Oslandina? Eu queria poder sortear a passagem de ônibus aqui, não consegui ainda, né? Então, Oslandina, eu não vendo passagem, minha amiga. Ela, todo dia ela me pede uma passagem, mas eu não tenho como, infelizmente, né? Não tenho, eu gostaria. Se a gente conseguir futuramente sortear, você será a primeira a saber. Fica tranquila, tá bom, Oslandina? Oslandina tá ligada na Rádio Ônibus, eu não sei qual é a cidade dela. É longe, longe, longe daqui de onde eu estou e tá ouvindo a Rádio Ônibus, né? O Bruno está pedindo aqui, me passa aí o vídeo do ônibus a 140 km por hora. Vou colocar aqui na página da Rádio Ônibus para todo mundo ver. Tá bom, o Bruno? Veja, porque é um absurdo. É o que falou aqui o Silvio José. Tem tacógrafo, sim. Tem como saber, né? Vamos ver se a empresa tem que mandar embora um camarada desse. Não tem não, Carlos Rabelo? Como é que faz? Eu digo, tem profissional que não merece estar onde está e fica ocupando o lugar de quem é sério, não é? Não pode. Será que o William está na escuta? Alô, William. William do Tudo Sobre Ônibus, motorista do Urbano. Você que está de folga hoje? Ô, William, você deve ter tido brinquedo na infância. Teve algum brinquedo marcante que dá para contar para a gente aqui? Você tem saudade? Manda para a gente aí. Lula mandou mais uma mensagem aqui. E aí, galera. Lula Bus novamente. Me recordei de outro fato aí, referente à infância. Eu tenho, até hoje, está guardado na casa da minha mãe, aquele caminhão do Faustão, caminhão baú, que nele, dentro dele vem os móveis, né, móveis de brinquedo, cama, mesa, sofá, estante, guarda-roupa. Não sei se o pessoal se recorda desse brinquedo, que na época foi foi demais. E até hoje está guardado lá na casa da minha mãe. Assim que eu tiver uma oportunidade lá, eu tiro foto e posto pra galera. Mas eu tava até esquecendo desse detalhe aí, pro pessoal aí do Mundo Truck. Seria muito interessante aí. Caminhão do Faustão com os utensílios de uma casa, né? Os móveis. Por sinal, fez muito sucesso, é muito, muito legal. Beleza, galera? Não sabia, não, hein? Aí, uma boa noite a todos, fiquem com Deus. Obrigado, Lula. Não sabia dessa do caminhão do Faustão. Brinquedo? Tinha tudo isso? Era o caminhão e ainda tinha todos esses objetos, miniatura aí dentro do caminhão? Que legal, hein? Não sabia. Olha, fiquei curioso agora para conhecer. Quem tiver aí, coloca a foto pra gente ver aí, hein? 16991821468 no Facebook. Manda a sua mensagem também. O Lula agora há pouco falou de pescaria, tava pescando até agora há pouco, não é? Aí, vamos de moda de viola? Moda de pescaria, pode ser? Sertanejo Raiz com Ronaldo Viola e Praiano Pescaria. Quase todo pescador tem sempre a mesma mania. Vive contando mentira, seja noite ou seja dia. Só querem levar vantagem quando fazem pescaria. Mas o final da história é o balcão da peixaria. Pra pescar com os amigos, certa vez fui convidado. Antes não tivesse ido naquele barco furado. Tinha uns 15 cachaceiros, caboclos no pé inchado. 30 caixas de cerveja, sem contar o destilado. Do sul prepararam a jornada. Por eu não ser pescador, levei a viola afinada. Só se falava em churrasco, cantoria e trucada. Quando o ônibus saiu, já era de madrugada. A viagem foi difícil, demorou um dia e meio. Foi lá na beira do rio que o negócio ficou feio. Motorista e cozinheiro, tudo ali de caco cheio. Borracho de muriçoca, outra coisa que eu odeio. Outro planeta vendo aquela pantomia. O bando de manguaceiros não pescava e nem dormia. Juro, não acreditava naquilo tudo que eu via. Tinha até peixe alugado pra tirar fotografia. E depois de 7 dias vou contar o resultado. Com a cabeça doendo e o fígado arruinado. Fomos chegando em São Paulo, todo mundo preocupado. Pra levar peixe pra casa, fomos para o mercado. Oh, você prestou atenção na letra da música, ô Bruno? Tem gente alugando peixe aí pra tirar fotografia? Você não fez isso não, né, Bruno? Eu vi fotos suas aí da pescaria, né? O Bruno não, tava lá, né, de perto da represa lá, né, do Pesque Pague? Era o Pesque Pague? 16 99 82 1468. Participa com a gente aqui, manda seu alô, seu recado também para quem você quiser, hein? Dia das Crianças, e a Rádio Ônibus no mês das crianças vai estar sorteando presentes da Roma Brinquedos. Final do mês tem presente bom demais, muito legal, hein? Tem boneca dessa vez, tem, claro que tem ônibus, modelo Irizar, trucado. Pode ser Scania, pode ser Volvo, pode ser Volkswagen, você escolhe o chassi, tá bom? Né? Do jeito que você imaginar. Eu tenho aqui, imagino que é Scania. E você, qual que você gosta, hein? Eu tenho Volvo também, imagino um Volvo e outro é Scania. Qual que você tem? Lula, quais são os seus? O Lula tem dois, né? O Lula tem o vermelho e tem o azul. São Scania ou são Mercedes-Benz? Bom, você pode ganhar aqui na Rádio Ônibus presentes e nós vamos fazer o sorteio no final desse mês. Para dar tempo para todas as crianças participarem, os pais se inscreverem, a gente fazer a promoção da Roma Brinquedos. Então o sorteio não é hoje, mas é no final do mês. Então a criança que não ganhou aquele presentão que queria, né, tem a chance de ganhar o presentão da Rádio Ônibus. E o oferecimento da Roma Brinquedos é o seguinte: para participar, é importante cumprir essas etapas. Primeira etapa, se inscreva no canal do YouTube da Rádio Ônibus. Digita aí no Google, ó, Rádio Ônibus, assista aos nossos vídeos, tem muita coisa legal lá. Tem último vídeo que eu coloquei, é a reportagem que o Jair, do Direção Retrô, fez comigo, bem legal, lá em Guarulhos. E o Lula aparece, inclusive, hein? O Lula aparece no vídeo, tá bem legal também a aparição do Lula, né? E que mais? Tem muita coisa legal lá no canal do YouTube, veja lá, deixe seus comentários, se inscreva, não esqueça de se inscrever. Importante. Segunda etapa. A segunda etapa é instalar o aplicativo Rádio Ônibus Google Play ou Play Store, tanto faz. É importante digitar certinho, Rádio Ônibus. Digita aí, encontra facilmente, adiciona aí, ó, os seus favoritos, instale e na aba Contatos, no canto superior esquerdo, tem lá a opção de você escrever o seu nome, e-mail e a sua mensagem. E na mensagem você diz assim: eu quero ganhar o presente de Dia das Crianças. Aí você escolhe o ônibus, a boneca ou o cofrinho. Agora tem um cofre. É um cofre para guardar dinheiro mesmo, hein? feito de plástico lá, borracha, acho que é de borracha. Muito legal, feito pela Roma Brinquedos. É um lançamento, hein? Formato de porquinho e de ursinho também. Tá lindo, lindo, lindo. Os brinquedos da Roma são sensacionais. Então, essas são as duas etapas. E a terceira é compartilhar as nossas publicações no Facebook. A Roma Brinquedos transforma a imaginação em realidade. Trabalho, dedicação e paixão para criar inúmeros brinquedos com a mais alta qualidade. Com mais de 60 anos no mercado, nosso objetivo sempre foi levar diversão para todas as crianças. Audiência da Rádio Ondas nessa noite de quarta-feira. Agora acompanhando a gente, conectados, muita gente em São Paulo, mas tem gente na Argentina, tem ouvinte ligado no Rio Grande do Norte, tem também na cidade de São José de Mipibu. Nunca ouvi falar nessa cidade, olha que legal, hein? Seja bem-vindo você que está aí na cidade de São José de Mipibu e na região, também no Rio Grande do Norte, Campinas, Rio de Janeiro, tem gente ligada e muita gente em São Paulo ouvindo, né? Não só na cidade, mas no interior também, na Grande São Paulo, acompanhando a gente nessa noite de feriado de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças. Rádio Ônibus. A Rádio Ônibus é o encontro de todos os apaixonados pelos ônibus, caminhões, picapes, veículos militares antigos, tratores, colecionadores nacionais e internacionais, empresas e particulares, que além do bom gosto, cuida da preservação e da memória dos transportes. Rádio Ônibus, 24 horas, a sua verdadeira companhia. O Carlos Rabelo, o Felipe está dizendo aqui que o ônibus da reportagem é da empresa Bettur. Bettur, escreveu errado aqui. Bettur, agora está certo. A outra ele tinha escrito Baditur ou Banditur, né? Bettur. Bettur é o nome correto da empresa que foi flagrada a 140 km por hora, o motorista, 140 com o ônibus da empresa. E às vezes o empresário nem sabe, né? Às vezes o empresário nem sabe o que está acontecendo. Aí queima o filme da empresa por causa de umas irresponsabilidades dessa, não é? Tem mais WhatsApp chegando aqui. O Eduardo mandou mais mensagem. Essa é de hoje, agora há pouco, né, Eduardo? Boa noite, meu amigo. Aqui, ouvindo com minha esposa Janina. Um beijo grande para ela. E um forte abraço para vós e para todos aí. Eduardo, tchau, tchau. Alô, Eduardo. À noite, ouvindo com a família, com a esposa, ligado na Rádio ONU, direto lá da Argentina, acompanhando a programação. E grande divulgador, hein? Agora nós temos também o Marito. Marito Jiménez. É, que está ligado ouvindo a rádio em Buenos Aires. São José do Mipibu é vizinho a Monte Alegre. Então tem alguém aí vizinho seu acompanhando, viu, o Ronaldo? Ronaldo que é de Monte Alegre, está ligadinho com a gente também. Carlos Abelo tem mais um recado importante aqui, mandou agora há pouco, né? Estou com executivos no show do André Bocelli, é isso? Tá brincando. Agora... lá no antigo Palestra Itália, no Allianz Parque. Fala, o Carlos Rabelo. Oi, Henrique, boa noite, é o Carlos Rabelo que está falando. Estou ouvindo aí vocês comentarem sobre a parte do tacógrafo. Então, é bem polêmico isso daí, cara, porque assim, todos os veículos existe o tacógrafo. Só que isso daí é uma brecha das empresas. Que é uma brecha das empresas e ainda é uma brecha por parte dos fiscais de garagem, tá? Por quê? Porque devido ao excesso de trabalho, não é conferido todos os dias os discos de tacógrafo, tá? Porque se for conferido todos os dias disco de tacógrafo, com certeza nós teremos aí motoristas no olho da rua, você pode ter certeza disso, né? Temos alguns tacógrafos aí que nós chamamos de VDO, que é aqueles que as empresas podem fazer a aferição dele até por meio de USB, de cabo USB, para poder gravar até os dados do motorista daquela viagem no computador da empresa. E hoje muitas empresas aí não fazem isso, tá? Até mesmo por questão de tempo. Tá, então é uma brecha assim, tá? Então pode ter certeza aí, por excesso de trabalho, até por confiança mesmo no motorista, o chefe da garagem ou até mesmo os responsáveis da empresa não olham o tacógrafo. Não dá nem tempo de olhar o tacógrafo, porque o próprio motorista retira o tacógrafo e coloca o outro tacógrafo no lugar, né? Mas se ele for olhar mesmo, ele vai ver que o motorista realmente passou do limite. É, e já fica a dica aí, ó. Pessoal que é chefe de garagem aí, isso aí é um item obrigatório aí. Que com certeza aí é... essas responsabilidades aí vão cair em cima da empresa. E aí vai descendo, né? É, cai em cima da empresa, que a empresa cai em cima do responsável de garagem e depois que vai para cima do motorista. Excelente observação, hein, Carlos Rabelo? Tá vendo? Então, esse relaxamento aí são coisas que quem é usuário, quem contrata a empresa de turismo, não fica sabendo. Os passageiros, na hora da compra da passagem, também não fica sabendo, não é? Só sabe quem está nos bastidores, quem ouve a Rádio Ônibus, que acaba descobrindo essas coisas aí tristes do mundo, desse cenário importantíssimo de transportar vidas. O camarada transporta a vida como se estivesse transportando qualquer outra coisa, assim, não é? E aí piora a situação quando a empresa faz vista grossa, sabe que se olhar o tacógrafo sempre, diariamente, deveria, aliás, eu achava que olhava, né? Estou decepcionado de ouvir isso, que tem empresas que nem olham. Ô, Adilson André, cadê o Adilson? O Adilson sumiu, né, Adilson? Faz tempo, ficou de entrar em contato com a gente, não falou mais, o Adilson lá de Aparecida, instrutor Adilson, sumiu, Adilson, estou tentando contato com você faz tempo, né? Adilson também deve ter observações importantes sobre esse assunto. É uma pena que tem empresas que faz vista grossa, não faz a verificação do tacógrafo, aí dá nisso. Por isso que o camarada pisa fundo, não está nem aí, sabe que a empresa não vai olhar? Né? Enquanto não acontecer o acidente, ninguém vai ficar sabendo. É isso, né, Carlos Abelha? É triste demais a situação aí. São maus profissionais e pior ainda quem está na garagem, fiscal, gerente, todo mundo aí. Porque se dá um problema, gente, se acontece alguma coisa, vai sobrar para alguém sempre. E pior que a gente sabe que é para o mais fraco que acaba sobrando, né? É muito ruim. Tá vendo? Tá ouvindo, amigo passageiro? Quem contrata empresa? Isso é importante, contratar empresa séria. As empresas sérias, né? Às vezes o mais barato aí vai sair mais caro. Vai fazer um fretamento, vai fazer uma viagem turística com a família. Pode sair bem mais caro a sua viagem, hein? Pode custar até a vida aí, dependendo das circunstâncias, né? Empresa séria não pode fazer isso, né? Não pode. O Ronaldo está pedindo um abraço aqui para o grupo Amigos do Brasil. Eu falei, vou falar de novo aqui, falo com maior alegria, hein? O Nivaldo da 1001 está ligado aqui com a gente na Rádio Ônibus, né? Ele está de plantão em Queluz. O Felipe da empresa AS Tour, é isso? AS Tour? O Frangério, que nome diferente, hein? Frangério está no Rio de Janeiro. O Josinaldo, também da 1001, ligado na Rádio Ônibus. O Márcio Solon, daqui a pouco sai de viagem, o Márcio, hein? Ele vai fazer ele na empresa 1001, é isso? Vai fazer a linha Rio de Janeiro-São Paulo, vai sair às 11h10, daqui a pouco. O Marcelinho Busólogo, da Caiçara, e não da Itapemirim, né? Falei Itapemirim, mas é Caiçara. É tudo ali, né? Farinha do mesmo saco, estão dizendo aí, não é? Caiçara e Itapemirim, é que estão dizendo aí. E o Cabeça, um abraço pro Cabeça, o Cobra também, ouvindo a Rádio Ônibus. Uma empresa que presta serviço há mais de 3 décadas tem que ter qualidade, não é mesmo? Por isso, na hora de trocar a sua janela de ferro ou madeira por alumínio, conte com a Esquadrimax. A Esquadrimax fabrica e instala a sua janela de alumínio. Possui equipes especializadas em remoção e a troca é feita no mesmo dia. Acesse www.esquadrimax.com ou ligue 5621-1581. Peça o seu orçamento hoje mesmo. Esquadrimax, sua casa merece esse conforto. O Amauri Lima está dizendo, eu tinha um ônibus de lata, igual esse que eu compartilhei aqui, da aviação catarinense. Nunca vi da aviação catarinense. Não me lembro. Eu lembro da Itapemirim, lembro da Expresso Brasileiro, lembro da São Geraldo de lata. É tudo o mesmo modelo, né? Só mudava a pintura, não é? O da Cometa era um pouco diferente. Pelo menos dessa empresa aqui, fabricante. Eu não lembro se era Bandeirantes, a fabricante de brinquedo. O Lula compartilhou a foto aqui do ônibus do Faustão. Ah, era da Elca. Fabricação também era da Elca. Eu já tive esse ônibus, só que não era do Faustão. Eu tive exatamente esse modelo aí também, esse ônibus, esse caminhão. Chamando até caminhão de ônibus, ó. Eu já tive esse caminhão baú da Elka, só que ele não era o caminhão do Faustão. Que legal, viu, Lula? Já lembrei, já. Já com certeza eu vi. Agora essa foto aqui, olha, tem uma foto antiga, antiga, né? Até tá bem sujo o baú do caminhão aqui, esse brinquedo. É um brinquedo. Lindo, lindo, lindo, da Elka. Eu não sei se a Elka fabrica ainda brinquedos, se existe a Elka ainda. Faz tempo que eu não ouço falar da Elka Brinquedos, né? Tive vários, vários. Muito legal, Lula. Legal a foto que você compartilhou aí. O Bruno também compartilhou o caminhão Elka Carreta e compartilhou o Expresso Brasileiro que ele já teve. Valeu, Bruno. Muito legal a foto que você compartilhou aqui também, matando saudade dos brinquedos antigos, né? E o Emerson compartilhou a foto do videogame que ele já teve. Há bastante tempo, né, Emerson? É do telejogo. Esse eu não tive, não. Eu tive o Atari. O Atari eu tive, mas o telejogo eu não tive, não é da minha época, não. Aliás, é da minha época, mas eu não cheguei a ter. Eu tive o Atari. Um pouco depois veio o Atari, eu tive o Atari. O Emerson, o telejogo. Qual é o seu brinquedo que você sente saudade? Participa com a gente aqui, comente também, manda sua mensagem. Quer participar do WhatsApp comentando os assuntos, mandando um alô? Espaço aberto para você aqui, ó. 16 99182-1468. Ônibus flagrado em São Paulo a 140 km por hora. Rodovia Castelo Branco. E aí, amigo motorista? Isso pode? Claro que não pode, né? Por que esse camarada estava desrespeitando e achando que nada podia acontecer com ele e com os passageiros? Pior é para o passageiro que está lá dentro. E às vezes não pode nem reclamar, né? Se reclama, pode sair até briga. É uma pena isso, hein? O que você acha de uma rádio que fala de ônibus? João Alves Neto, da AMD Encarroçadora, falou da importância da Rádio Ônibus. João Alves Neto, o que você acha da Rádio Ônibus? Eu diria para você que é uma grande sacada, porque você falar de ônibus hoje, quer seja para o empresário, que é um segmento com muitos e muitos interessados como operadores, mas principalmente você fala, imaginou para quantos milhões de usuários do sistema? Exatamente. Nós estamos falando só em São Paulo, são mais de 10 milhões de passageiros dia, só na capital de São Paulo. Então você imagina se a gente extrapolar isso, não precisa ir longe, só para a grande São Paulo. Então você está falando para um público cativo e enorme. Se você quer ouvir uma música em especial, aproveita, mande seu oferecimento musical aqui também, nesta noite aqui. Qual é a sua música? O Felipe está querendo ouvir música, já mandou o link, música que fala de ônibus. Essa aqui já toquei várias vezes, vou tocar de novo, hein? Porque vale a pena ouvir de novo, né? E essa quem fez foi um motorista de ônibus. Hoje ele não trabalha mais na Garcia. Mas tem até clipe na internet, no YouTube aí, e é do YouTube que eu toco, onde ele está cantando, né? Um videoclipe. E dirigindo um doblo deck, um ônibus de dois andares da Marco Polo, da Aviação Garcia. Ao Mauri! Canta, Mauri Rocha! Na estrada, fera no volante, minha carga é de passageiros, tenho hora pra chegar. Seja com chuva, sol ou serração, eu retorno sempre a atenção, tô com Deus. Não vou parar. Passo a noite voando baixinho pelas rodovias, levando o sonho, levando a alegria, levando alguém pra matar a saudade. No meu ônibus levo dor e amor e felicidade. Chega. cavaleiros com muita atenção pra chegar inteiro, porque sei que tem alguém me esperando. E no fim das viagens é muito amor e só alegria. Eu mato a saudade da minha família e pulo nos braços da mulher que eu amo. Rádio Ônibus. A Rádio Ônibus é o encontro de todos os apaixonados pelos ônibus, caminhões, picapes, veículos militares antigos, tratores, colecionadores nacionais e internacionais, empresas e particulares, que além do bom gosto, cuida da preservação e da memória dos transportes. Rádio Ônibus, 24 horas. A sua verdadeira companhia. Olá pessoal, sou César Urniani e quero aproveitar esse espaço aqui cedido pelo Henrique Estrada na Rádio Ônibus para fazer um convite especial a todos os ouvintes da Rádio Ônibus. Um treinamento que vai acontecer no dia 18 de outubro, das 8h30 ao meio-dia e 30, que é do melhor motorista do Brasil. Um treinamento que pretende passar uma série de dicas bem importantes para você dirigir o seu carro ou o seu ônibus, micro-ônibus, van, com o máximo de segurança e principalmente qualidade. Conto com você, o melhor motorista do Brasil, só aqui na Rádio Ônibus. Atenção, ocorrência grave, MG-435, sentido Sabará. E se você acompanhasse o socorro de uma vítima do trânsito? O Thiago passou por isso. Tinha muita gente no carro, meu Deus do céu. Imprudência de um veículo invadiu a contramão e pegou o outro de frente. No carro da vítima fatal, ele e mais três crianças. O que é que ele tá fazendo? Não fica preocupado, não. Não. Ajuda, ajuda você, cara. Crianças imobilizadas, chorando, pedindo pra ver o pai. O pai tava no carro já morto. A vida é muito frágil e a gente tem que cuidar dela a cada instante. Não deixe o trânsito mudar sua história. Seja você a mudança no trânsito. Parada, um pacto pela vida. 16 99182 1468, você pode mandar sua mensagem aqui. E se você teve um brinquedo na infância, tem saudade desse brinquedo, conta um pouco para nós qual era um brinquedo. Já apareceram aqui o Expresso Brasileiro de Lata, o ônibus do, o caminhão do Faustão, né? Caminhão do Faustão, que eu não sabia que tinha, não lembrava, na verdade, eu sabia desse modelo, não lembrava que tinha o caminhão do Faustão. Quem mais? O Vander disse que lembra. Eu, já apareceu aqui o jogo de videogame, telejogo. Bem simples, né? O telejogo era. Que mais? Apareceu aqui o ônibus de lata da Itapemirim, do Lula Bus. O meu. E falta o seu, se você quer compartilhar. Manda pra gente aqui qual foi o seu presente, o seu brinquedo de infância, que você tem muita, muita lembrança e até saudade. Manda pra gente aqui. 16 99182 1468. Você pode mandar sua mensagem de áudio comentando sobre esse brinquedo. Manda pra gente. Você está ouvindo Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. Ô Nivaldo, acabou de mandar mensagem agora. Manda mensagem de áudio, Nivaldo. Queria ouvir sua própria voz, se puder. Nem vou ler sua mensagem agora, hein? Vou esperar um pouco. Se você tiver condições, manda mensagem de áudio, você mesmo mandando seu alô especial pro pessoal do Nordeste ouvindo, né? E tantos outros amigos. Tá bom, Nivaldo? Manda pra gente a mensagem de áudio. Quero ouvir a voz do Nivaldo. O nosso amigo Carlos Rabelo, o atendente tá até ligando no celular da Rádio Ônibus, hein? É, o WhatsApp. Infelizmente não dá pra atender, viu, meu amigo? Esse WhatsApp aí da Orivaldo tá ligando. Orivaldo, não dá para atender esse WhatsApp aqui, é para mensagem de áudio, né? Você vai precisar mandar a mensagem de áudio gravada. Eu não consigo atender aqui, tá bom? É só para o computador poder colher as informações aqui e colocar no ar a mensagem. Então, Nivaldo, grava a mensagem de áudio e manda. Gravada, tá bom? Melhor. Vamos agora para mais WhatsApp chegando aqui. O Ronaldo mandou outra mensagem. Vamos ouvir a mensagem do Ronaldo de áudio direto lá de Monte Alegre, Rio Grande do Norte. Tá calor aí, Ronaldo? Ô Henrique, boa noite. Então, quando você falou aí dos ônibus aí, eu quando era pequeno tinha dois. Eu tinha um da Bandeirante, um São Geraldo Três Eixos, muito legal. Se pudesse voltar no tempo, não tinha dado fim. E tinha um de outra montadora de brinquedo, bem original, um Andorinha, um 364, pequenininho, bonitinho, cara. Se pudesse voltar no tempo, eu tinha esses ônibus aí. E agora só as miniaturas que eu tenho. Lá, ciúme danado as miniaturas. Beleza? Forte abraço. Valeu, olha que legal. É verdade, se a gente pudesse voltar no tempo só um pouquinho, né? Para não dar fim dos brinquedos que a gente já teve. E um deles seria esses ônibus, essas miniaturas fantásticas aí de ônibus. Eu gostava de brincar com um amigo meu, o Wellington. Eu, sinceramente, não sei se o Wellington tá vivo. Alô, Michel, você tem informações do Wellington? Lembra do Wellington? Eu brincava muito com ele. Eu gostava de brincar com ele porque ele tinha um ônibus de miniatura que era um 362 ou 364, monobloco, de ferro. Acho que é esse que o Ronaldo tá falando aí. Ele era pequeno, a escala 1x50. Era pequeno. E era perfeitinho, original, né? Ele tinha todos os detalhes, era exatamente igual a um de verdade. E era caro esse ônibus, né? Então eu quis muito ter esse veículo, mas não podia. E o meu amigo tinha, então eu brincava com ele bastante. E eu escolhia sempre, na hora de brincar, a gente escolhia os brinquedos, dividia, eu escolhia esse ônibus, essa miniatura aí, do 364 monobloco, né? Saudade, é verdade, Ronaldo. Se pudesse voltar no tempo só um pouquinho, né? Tanta coisa boa. Como a gente era feliz e não sabia, né? Tanta felicidade, às vezes nas coisas até simples, né? E a gente às vezes não valoriza, né? Quando, só quando não tem mais é que a gente sente falta, né? E essa é uma delas, né? Os brinquedos que faziam a nossa alegria, né? Esses dias eu conversei com uma pessoa, me perguntei o que ele iria presentear, qual era o presente que ele daria para as crianças dele. E ele me falou assim, o presente que elas querem, eu não posso dar. Eu falei, mas que presente é esse, né? Tão caro assim que você não pode dar. Você tá trabalhando, tá? Não tá desempregado. Que brinquedo é esse? Bom, não é brinquedo. Sabe o que elas querem? Celular. E celular que faz tudo hoje, né, gente? As crianças querem celular. Será que são todas assim? Acho que não, né? Muito cuidado aí aos pais, que às vezes ficam na empolgação de presentear o filho e acham que tem que dar um de última geração, o mais caro, às vezes paga a prestação, depois não tem dinheiro para nada, né? E para piorar a situação, dar celular para criança acho que é a pior coisa, né? Não ajuda em nada. Tablet, né? Tem mãe que gosta de dar tablet pro filho ficar encantado no tablet e a mãe ficar zapeando, né? Enquanto a mãe tá olhando o celular, o filho tá no tablet só assistindo os filmes, lá passa o dia inteiro assistindo o filme, né? Não faz bem para criança, né? É importante brinquedo, tem vários brinquedos aí que são educativos, vários, né? Então as crianças às vezes ganham o que o pai acha que a criança está querendo, mas quem tem que escolher é o pai também, né? Você dá um presente aí só porque a criança está esperneando, nem sempre é legal, porque dar presente, presentear, também é uma forma de educar. Então você dá um presente, por exemplo, eu nunca gostei, e graças a Deus por causa do meu pai, arma. Eu nunca gostei de ter arma, nunca, até hoje não sou a favor de arma nenhuma, nunca tive brinquedo de arma. E das poucas vezes que eu cheguei a tentar brincar de arma, eu fui chamado a atenção não só pelo meu pai, mas pelo meu avô também, Joaquim, que não gostava. Então arma, né, brinquedo de arma, eu fui ensinado assim. Não gosto e por isso que não gosto até hoje de arma nenhuma. Né? Então tudo que a gente presenteia às crianças é uma forma de educar. Então muito cuidado os pais aí na hora de dar os brinquedos, que acha que vai... É, vai fazer a criança feliz, se divertir, pode piorar a situação, ainda mais quando é celular para criança. Eu acho que não combina, eu acho que não, é opinião só. Você está ouvindo Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. O que você acha de uma rádio que fala de ônibus? O diretor de Marketing e Relações Governamentais, Adalberto Maluf, da BID, deixou sua opinião. Adalberto Maluf, o que você acha da Rádio Ônibus? Muito legal, né, a iniciativa de vocês, a primeira rádio, né, no mundo falando sobre ônibus. Acho que uma iniciativa muito legal, parabenizo vocês por essa iniciativa e por, eu sempre acompanho algumas atividades e fico feliz a gente estar participando também e podendo mostrar aqui o ônibus elétrico. WhatsApp da Rádio Ônibus 16991821468. Qual foi o seu brinquedo de infância que você tem saudade? Saudade, se pudesse voltar no tempo, como disse o Ronaldo, voltaria para não dar fim no seu brinquedo. A nossa programação também tem oferecimento de JP Afiações Profissional. Hoje não abriu, JP, hoje feriado, está descansando, foi pescar, né, JP? Mas amanhã ele está lá na rua Manuel Borba, 130 em Santo Amaro. Não é muito longe do terminal Santo Amaro. É um pulinho, é coisa de mineiro também, né? Logo ali você pode levar alicate de cutícula para ser afiado, tesouras, faca do churrasco, serrote, lâmina de liquidificador, aquela máquina de corte de cabelo, não é qualquer um que afia, e ele tem as suas afiações especiais. No fundo da loja tem um departamento lá onde ele faz afiações especiais e a durabilidade é muito maior. JP Afiações Profissional, na rua Manuel Borba, 130, em Santo Amaro, nosso parceiro aqui também. O Carlos Rabelo está organizando, como faz sempre, um momento de Natal para as crianças. Ele está recolhendo brinquedos, alimentos, produtos de higiene, e a iniciativa dele é presentear as crianças que moram embaixo de ponte, que moram nas ruas. Não é nem crianças que moram em comunidade ou favelas. Ele, a intenção dele começou assim, né, Carlos Abelo? É ajudar as crianças que moram nas ruas, que não tem onde morar, não tem onde dormir direito, mora nas pontes. Você já passou pelas marginais Tietê? Ou marginal do Pinheiros? Você já viu as pessoas morando dentro da ponte? Fazem um buraco ali e moram ali dentro. E ali tem famílias. Infelizmente, alguns às vezes se perdem no mundo das drogas, mas já vi criança, já vi bebês. É impressionante. Moram debaixo da ponte. E tá cheio disto, dessa realidade triste em nosso país, né? É um mundo, né? Um país de contradições muito grande, não é? Onde muitos têm tanto e outros não têm nada nem onde morar. Que seria o básico, o mínimo para qualquer ser humano, né? O país deveria garantir o mínimo para qualquer ser humano era moradia, não é? Casa. O mínimo. Mas o nosso presidente atual gastou, não sei quanto que gastou, mas gastou um dinheirão para chamar os deputados, parlamentares, todo mundo lá, toda a sua equipe, para uma votação importante, a votação da PEC, né? Que tem muitos prós e muitos contras. E aí, o que o camarada faz para convocar quem tem que trabalhar? Ele marca um jantar à noite, né? Um jantar regado a luxo e é das melhores, do bom e do melhor. Será que precisava disso mesmo? Um jantar caríssimo? Para falar de economia? Para falar que a gente tem que apertar o cinto? Pegou mal, né, o seu Temer? Pegou muito mal, né? Você marca um jantar, marca uma reunião para convocar o pessoal para trabalhar, né? Não é nada mais do que, né, a obrigação deles. Aí você faz um jantar do bom e do melhor para 400 pessoas com seus familiares. Quanto que não gastou? Né? Quanto que não gastou? Para falar de economizar, de economia, pegou mal essa situação. Então essas coisas que não dá para entender. Quando tem uns morando debaixo da ponte, crianças debaixo da ponte, famílias, tem, né, a presidência que continua gastando e por aí vai, né? O salário deles vão continuar aumentando, o ajuste do salário deles é quando eles acham que tá bom, né? Eles é que votam. Você pode escolher o salário que você quer ganhar? É difícil, né? Bom, voltando ao assunto do Carlos Abelo, né? Não podia deixar de falar disso, mas tem que voltar ao assunto lá. Ele está recolhendo os brinquedos e também produtos de higiene que serão enviados para essas crianças que moram nas ruas, até debaixo de ponte. Entre em contato com o Carlos Abelo e para quem mora na região de Campinas, nosso amigo Lula Bus montou um ponto de apoio, de recolhimento desses brinquedos e produtos de higiene. Quem mora em Campinas e região, Hortolândia, toda a região do interior do Paulista, vai passar por Campinas e quer deixar sua contribuição, são cestas de Natal que o Carlos Rabelo estará montando com apoio da Rádio Ônibus também. Estamos divulgando aqui para que você participe. Às vezes, eu não tenho muito, tenho pouca coisa, não tem problema. Nós vamos oferecer aqui um ônibus da Roma Brinquedos. Eu não tenho muitos também, mas o que eu tenho nós vamos oferecer para a cesta do Carlos Rabelo, porque eu tenho sorteios para fazer ao longo do ano, né? Então nós vamos conseguir o ônibus da Roma Brinquedos e possivelmente ter uma boneca para o Carlos Rabelo montar a cesta. Vamos conseguir a boneca para ele também. Se você tem um brinquedo novo, né, gente? Brinquedo novo, né? Se você tem um brinquedo e quer oferecer, entre em contato com o Carlos Rabelo ou com o Lula Bus, se você estiver na região de Campinas, é o ponto de apoio de coleta que o Lula se ofereceu para participar e ajudar. Aliás, o Lula, a família do Lula é sensacional, né? O Luiz, conhecido como Lula Bus. 24 horas no ar. Rádio Ônibus. Música, notícias, curiosidades, entrevistas, tudo sobre o mundo do ônibus. Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. Alô, os amigos que chegaram agora há pouco e não estão sabendo do ônibus que foi flagrado em São Paulo a 140 km por hora. Eu vou colocar novamente a matéria para chamar a atenção, porque quem é motorista sério não faz isso, né? Eu vou aproveitar que tem motorista chegando agora e um deles é o Jurandir. Alô, Jurandir, tá me pedindo para mandar um abraço aqui para o Ronaldo da Risatur, o homem do ônibus Tocha. Essa não sabia. É o ônibus Tocha? Não sabia disso. Valeu, Jurandir. Jurandir, se puder, participa com a gente comentando. Você e o da Atena. O ônibus a 140 km por hora. Pode? Não pode. Como é que fica essa situação? Tacógrafo, tem que ter. Será que a empresa olha? O Carlos Rabelo comentou agora há pouco. Não olha, né? As empresas não olham, né? A empresa não olha isso. Infelizmente, né? Não são todas, mas tem muitas empresas aí que faz vista grossa, né? Bom, vamos acompanhar a matéria que foi compartilhada pelo Felipe Barbosa Prado, lá da Bahia, né? Onde o ônibus está lá em altíssima, altíssima velocidade, né? E tem gente ligando meu celular aqui. Esse celular não atende chamada, né? Não tem como eu atender aqui, é só para o WhatsApp. Vamos ouvir a matéria que foi transmitida hoje pela Bandeirantes, TV Bandeirantes. Essas imagens que um telespectador do Café com Jornal flagrou de um motorista de ônibus de turismo. Ele estava a 140 por hora na rodovia Castelo Branco, que liga São Paulo ao interior. Só que aí é o seguinte, veículos pesados nesse trecho têm que andar a 90 km por hora e carros 90 por hora. Ela é 120 por hora. Presta atenção no relato dele. Que é dado pela legislação de 7% quando ele está acima de 100 por hora. A gente vai explicar já já. Esse é um homem da Polícia Rodoviária Federal que vai contar para a gente que tipo de infração que ele estava cometendo por ali. O telespectador que mandou essas imagens para cá pediu para não ser identificado e contou para a gente que estava na estrada e que esse ônibus ficou dando seta, inclusive, para ultrapassar. Daí ele abriu o caminho e resolveu ir atrás. O flagrante aconteceu no trecho do quilômetro 70 da Castelo Branco, na região de Itu. Dá uma olhadinha no vídeo. Vai chegando a 140. Mete curva, excursão. Ônibus 1008. Placa KRE8685. Aí ele está narrando tudo o que está acontecendo. Falou o nome da empresa, só para a gente destacar que a gente tentou o contato com a Betur Turismo, que ainda não mandou nenhuma resposta. Vamos ouvir agora o policial rodoviário, que vai explicar para a gente o tipo de infração que o motorista desse ônibus cometeu. Um veículo a 140 por hora, ele tem um desconto que é dado pela legislação de 7% quando ele está acima de 100 por hora. Então, para compensar algum erro do radar, ele dá uma margem de 7%. Então, essa velocidade medida de 140 por hora, ela seria considerada como de 131 km por hora. E assim, esse veículo não estaria 50% acima da velocidade de 90 por hora. Portanto, ele seria enquadrado na infração intermediária de velocidade, que é quando o veículo está entre 20 e 50% da velocidade máxima permitida. É uma infração grave, com 5 pontos na carteira e custa R$ 127,00. Bom, mas agora a gente tem que falar de todas as infrações, né, que estavam acontecendo ali. Pelo seguinte, tá errado, é que tem uma diferença de responsabilidade, né? A pessoa que está transportando várias outras pessoas, como é motorista de ônibus, não pode de maneira nenhuma estar acima do limite de velocidade, na jamais esquerda, como a gente está vendo. É a empresa Betur. Então, Jurandir, você que já esteve na rodagem há bastante tempo, pela São Geraldo, e tem saudade, né, da São Geraldo, Você já chegou a presenciar isso? Eu sei que você não fez isso, com certeza. Mas já presenciou colegas nessas alturas, né, nessa velocidade absurda, né? Passou de 100, já, né? Já é absurdo também. 140 km por hora, o ônibus flagrado na Castelo Branco hoje em São Paulo. O Emerson compartilhou uma foto bem legal aqui de um outro ônibus, um brinquedo, né? Ele custou achar na internet, porque não tem fotos desse brinquedo. Esse foi o primeiro brinquedo de ônibus que ele ganhou do avô, lá de Mogi. Que me deu pena que estava... Esta data não volta. Ah, pena que essa data não volta mais, né? Saudades dos dois e do brinquedo também, né? Dos avós e do brinquedo. O vô é falecido, né? O Inocêncio. É isso? É um brinquedo bem legal aqui. É de lata esse ônibus? É de lata. É um ônibus americano. Aquele diplomata, não é? Não, é o ônibus imitando aquele antigo, né? Que a aviação Cometa, se não me engano, teve também, não é? Expresso Brasileiro. É um modelo diferente aqui. Diferente, não sei exatamente que modelo é esse. Bem legal, hein? Então foi o primeiro ônibus que o Emerson ganhou. Acabou de compartilhar aqui. O Pablo Souza está comentando aqui também no caminhão do Faustão, fabricado pela Elca. Quem disse aqui é o Eduardo Oliveira. Eu tinha dois desses, uma carreta e um baú. É, Eduardo Oliveira. Eu também tive, viu? Aliás, vários da Elca. A Elca era sensacional. Esse do Faustão, não. Eu tive desse aqui também, toco, esse Scania toco aqui. Só que não tive do Faustão, eu era verde. Muito legal a participação aqui dos amigos. O Alex Aparecido, olha o Scania, o Scanião, tá dizendo ele aí, né? Da LK, muito legal, né? O caminhão Elca, era bem legal os caminhões. Você já teve, qual foi o seu brinquedo de criança? Você tem muita saudade, participa com a gente aqui, deixe seu comentário também. Antes do próximo WhatsApp, tem o WhatsApp chegando, nós vamos de música na nossa programação, porque aqui também tem que tocar música, não é? Claro, a gente fala bastante, mas toca música bonita. Qual a sua música preferida, hein? Manda pra gente aqui, e se quiser fazer oferecimento, aproveita. Nessa noite, excepcionalmente ao vivo, nesta quarta-feira, dia de Nossa Senhora Aparecida, é dia das crianças. Boa viagem pra você, volta pra casa, hein? Alô, amigo motorista, com muita, muita responsabilidade. Marco se ha marchado para no volver. El tren de la mañana llega ya sin él. Es solo un corazón con alma de metal. En esa niebla gris que envuelve la ciudad. Su banco está vacío, Marco, sígueme. Le siento respirar, pienso que sigue aquí. La distancia enorme puede dividir dos corazones y un solo latir. Quizás si tú piensas en mí, si a nadie tú quieres hablar, si tú te escondes como yo, si huyes de todo y si te vas pronto a la cama sin cenar, si aprietas fuerte contra ti la almohada y te eches a llorar, si tú no sabes cuánto mal te hará la soledad. Na na na na na na na na na na na na. Miro mi diario, tu fotografía, con ojos de muchacho un poco tímido. La aprieto contra el pecho y me parece que estás aquí entre inglés y matemáticas. Tu padre y sus consejos que monotonía, por causa del trabajo y otras tonterías, te ha llevado lejos sin contar contigo. Te ha dicho un día lo comprenderás. Quizás si tú piensas en mí con los amigos de veras, tratando de olvidar, no es nada fácil la verdad. En clase ya no puedo más y por las tardes es peor. No tengo ganas de estudiar, por ti mi pensamiento va. Es imposible dividir a Música bonita na programação da Rádio Ônibus. Você pode fazer o seu oferecimento musical também, mandando seu alô, seu recado, para quem você quiser. O alô aqui para o Jean Carlos. Alô, Jean Carlos da Costa. Jean Carlos da Costa Cabral. Está pedindo ajuda, ele está precisando de uma passagem de ônibus para poder vir para São Paulo. Não lembro a cidade dele agora, não lembro. Procure o Jean Carlos da Costa, quem quiser ajudar, fale com ele. Precisa voltar para São Paulo, está sem verba e ele vem para conseguir, para tentar emprego. É isso, Jean Carlos? Não me lembro exatamente qual que é a sua necessidade, mas está precisando de ajuda o Jean. O Alexandre Santos. Alô, Alexandre Santos. Um abraço. Obrigado pela companhia, pela parceria também. Alexandre Santos, acompanhando a Rádio Ônibus. Maurício Cardim, fotógrafo importantíssimo, conhecido fotógrafo Maurício Cardim. Sempre que possível está ouvindo a Rádio Ônibus. Obrigado, Maurício Cardim. Viaja bastante, né? Raridade, disse ele aqui da foto. É verdade, viu, Maurício Cardim? Raridade. Esses dias o pessoal estava vendendo esse ônibus por R$500. Essa miniatura, esse brinquedo aí da Cometa de Lata. Muito legal. Ah, se eu pudesse voltar no tempo, seria muito bom, né? Ia poder cuidar do brinquedo melhor, né? Ah, que saudade, né? O Rodrigo Galo também comentou aqui, que saudade, né? Também dessa época, muito legal, né? O tempo passa rapidinho, né, gente? Precisa, né, aproveitar o tempo, viver de verdade, porque quando você menos espera, os filhos já cresceram, né? E você já cresceu. E aí já não tem mais, né? Nem o brinquedo tem mais. Um alô para o João Renato. Olha, o João Renato compartilhou uma foto de um ônibus lindo aqui, que não é de verdade, é feito pelo computador. É, o João Renato compartilhou a foto de um Neobus. Obrigado pela companhia, João Renato. Ligadinho na Rádio Ônibus também. Onde você está, manda seu alô. 16 99 82 1468. Vamos lá? Vamos ouvir o Nivaldo. Nivaldo, não dá para atender aqui na ligação. Não consigo atender. Então é só gravação de áudio mesmo. Ele mandou o áudio dele. Alô, Nivaldo. Ô, povo bonito. Eu queria mandar um abraço para vocês aí da rádio. Pro Ronaldo Nascimento aí, que tá aí em Natal, que é o homem do Tocha Tour, pro Cabeça de Cobra, pro Márcio Solo, pro Silvio Santos, Jurandir, pro Josinaldo, Bob Esponja, pro Tico, pra todos os meus amigos, pros heróis da estrada. Aqui é Nivaldo Félix, de plantão em Queluz, esperando o Solo passar por aqui, 1h40, pra me dar uma carona até São Paulo. Ê, meu amigo Nivaldo Félix, motorista da 61, tá esperando a carona chegar. Alô, Solo, apressa aí, Solo. É? Claro que não é pra andar acima da velocidade. Mas não cochila não, hein? Que tem o Nivaldo Félix se esperando lá pra voltar pra casa, hein? Abraço, Nivaldo Félix, obrigado pela mensagem e pela fotografia. Mandou uma foto bem legal aqui, ó, pra todo o pessoal da Rádio Ônibus, né? Que é o povo bonito que ele falou. Trata-se de um Marco Polo, quatro patas, DD, coisa mais linda. Deve ser bom dirigir esse veículo, hein, Onivaldo? Deve ser bom demais. Tem câmera de ré, tem câmera para tudo quanto é lado, não é? Deve ser muito bom. Ainda vou dirigir um desse, viu? Eu já sei dirigir ônibus, já estou habilitado, viu, Onivaldo? Já até test drive estou fazendo. Agora falta pegar um desse para experimentar. Homem de música, já tem Jurandir participando aqui com a gente, comentando os assuntos também. O Emerson mandou um link aqui de Bruno Marrone. É o Bruno Marrone que ele está querendo ouvir nessa noite. Vamos lá então, aumenta o volume aí. Mandou outra mensagem, deixa eu colocar a mensagem do Emerson antes de colocar a música. Segura aí, dá pausa aí, isso. Vamos ouvir a mensagem do Emerson, direto Suzano, motorista. É, e motorista do Fretado. Alô, Emerson. Boa noite, meu amigo Henrique Estrada. Aqui é o Emerson de Suzano. Tudo bem, meu parceiro? Hoje é o dia da criança, hein? Apesar de eu ser já adulto. Já coloquei aí, essa mensagem, né? Hoje é meu dia também. Todos nós temos dentro de cada um pouco de criança, né? Meu parceiro, hoje estou aqui para falar para você sobre esse acidente que teve aqui no pedágio de Jacareí. Uns estão falando que o motorista cochilou, enfim, várias coisas, né? Independente aí do que causou esse acidente, uma coisa eu falo, acho que nós temos que ficar um pouco mais atento, né? Não sei, geralmente, de Mato Grosso para cá, Campo Grande, se eu não me engano, que partiu esse ônibus, tem que ter dois motoristas. E tem um detalhe que eu queria falar para você, geralmente quando tem dois motoristas, quando o primeiro vai descansar ou o segundo, nem sempre conseguimos descansar.

Ônibus rodando a 140 km por hora. Motorista foi flagrado hoje na Castelo Branco. Isso pode? Claro que não pode. Como é que fica a questão? Tacógrafo, empresa, responsabilidade? Isso é profissional? Não é profissional, né? Qual seria a razão? Nenhuma para o cara dirigir nessa velocidade completamente acima da lei, né? Nem sei se o ônibus tem estabilidade para isso tudo. 140 por hora tem estabilidade para isso tudo? E não é um ônibus novo, hein? Não é. Jurandir. Olá, ouvintes da Rádio Ônibus. É um prazer mais uma vez poder participar aí com vocês nessa noite de quarta-feira, feriado. É Dia das Crianças, aliás, um feliz Dia das Crianças para todas as crianças. Para nós também, que não podemos deixar de ser criança. É um absurdo, né, essa situação aí. É um ônibus de turismo ser flagrado a 140 km por hora. Chega a envergonhar os outros profissionais, porque quando alguém for falar desse motorista aí, vai falar, olha, os motoristas andam que nem louco. Aí vai incluir todo mundo, quem trabalha direito, quem trabalha errado. Nada justifica um motorista profissional deixar de cumprir a legislação. A gente sabe que tem empresa que pressiona o motorista, mas existem algumas empresas, alguns tipos de serviço que o motorista do ônibus se vê obrigado a andar acima da velocidade, mas não é correto andar. Eu penso que nada justifica você andar acima da velocidade, sabe? Foi sempre uma reclamação que eu fiz e faço quando eu vejo qualquer tipo de atitude que o motorista tenha que deixar de ser profissional para atender empresa ou cliente. O profissional tem que esquecer qualquer pressão de fora e se concentrar que ele é profissional, que ele vive daquilo e que qualquer coisa que aconteça com ele, ele vai se responsabilizar. Nada justifica aí o colega que estava a mais de 140 km por hora, né? Sem contar que ele está colocando em risco a vida dele, em risco a vida dos passageiros, em risco a vida dos usuários da rodovia, né, dos terceiros. Isso daí é o seguinte, tem que ser identificado esse motorista e ser punido. Infelizmente, eu não tenho como. Eu sou um cara que eu gosto muito da categoria de motorista, mas eu não tenho como defender. Nem ele, nem ninguém que esteja fora da legislação nessa proporção. Porque ninguém é santo. Eu não sou santo, um monte de motorista que escuta rádio ônibus não é santo. Em algum momento, às vezes, você excede os 90 km por hora, mas uma coisa é você dar uma ponta de 95 km por hora e voltar a 90 km. Outra coisa é você andar a 140 km. Por mais que a rodovia Castelo Branco seja uma rodovia muito boa de se transitar, não justifica. Existe aí ônibus aí de empresas que levam esse pessoal de banda de música aí, de sertanejo, de forró, e a gente sabe que eles andam acima de 90 km por hora, e segundo alguns motoristas, eles se veem obrigados a andar para cumprir os horários dos shows. Eu acho um absurdo, mas eu entendo, não estou aqui para jogar pedra em ninguém, porque eu também tenho teto de vidro, mas no caso desse rapaz aí, precisa ver se a empresa pressiona ele, se isso é uma atitude dele. Apesar que eu já falo há muito tempo que a questão do motorista no Brasil hoje, que mais me preocupa, não é a operacional, é a questão psicológica. A cabeça do motorista, infelizmente, é muito pequena, na minha opinião. A gente precisa colocar a mão na consciência e ver que você responde por qualquer coisa que você faça fora da legislação de trânsito. Então, você que é motorista, que é ouvinte da Rádio Ônibus, não se deixe levar por pressão nenhuma de ninguém. Seja profissional, porque você responde pelo que você faz na estrada, nas ruas aí do Brasil, tá certo? Eu já estou me alongando, mas a minha opinião é essa. Você que é profissional precisa colocar a mão na consciência e saber que você tem que ser diferente do motorista amador. E essa diferença se faz cumprindo a legislação de trânsito e sendo profissional acima de qualquer coisa, acima de qualquer pressão, tá certo? Boa noite para vocês, estou aqui na escuta aqui. Um abraço pro Ronaldo Nascimento, lá da Reza Tour, nosso amigo, essa brincadeira bacana aí, o homem do ônibus tocha. Um abraço para vocês. É, o homem do ônibus tocha na Rádio Ônibus aqui, não é? Tem o Datena já? Será que é o Datena que participou aqui com a gente? Vamos ouvir na sequência. Olha, brincadeira! Eu tô ouvindo o pessoal falar desse cidadão. Passou aqui na Band, do Café com o Jordão. É um absurdo o negócio desse. Esse profissional precisa ser punido exemplarmente, até para que sirva de exemplo para qualquer outro que queira trabalhar dessa forma. É um absurdo a pessoa colocar em risco a vida dele, a vida dos passageiros que ele carrega e a vida dos terceiros. É brincadeira ou tô errado? Me ajuda aí, pô! Tem que identificar esse motorista aí e puni-lo exemplarmente para que ninguém siga esse exemplo, esse mau exemplo de profissional. Eu que respeito tanto a profissão de motorista de ônibus, todo mundo sabe da minha história em Ribeirão, viajei muito de ônibus, mas eu não posso aceitar esse tipo de coisa. Lamentável, é triste. Eu espero que esse motorista, depois que for punido, ele mude de conduta e jamais faça novamente esse tipo de coisa. É um absurdo, inaceitável. Um profissional não pode ter essa postura aqui. Eu não estou nem metendo pau no cara, não. O cidadão pisou na bola, ele deve saber, porque com certeza ele vai ser identificado, vai ser punido, e eu espero mesmo que ele nunca mais cometa esse tipo de erro, porque o profissional precisa pensar diferente dos outros motoristas. Aliás, todo motorista, seja ele profissional ou não, ele precisa ter consciência de que a vida dele e a vida das pessoas que ele conduz e a vida das pessoas que não tem nada a ver com a família dele, mas que estão na estrada, compartilhando da estrada, precisa ser preservada em primeiro lugar, tá certo? Forte abraço para vocês aí da Rádio Ônibus de todo o Brasil. Aqui é José Luiz da Tena, nessa quarta-feira à noite, tendo o imenso prazer de participar da Rádio Ônibus. Você pensa que a gente é pouca coisa? Não é não. Tem até o Datena na Rádio Ônibus. É, Datena. Fazendo os comentários, andou muito de ônibus. É claro que é o Datena nosso aqui, que é diferente da TV Bandeirantes lá. Mas o nosso, como disse o Adriano Rosendo, é muito melhor. Dizem que é mais simpático. Uma empresa que presta serviço há mais de 3 décadas tem que ter qualidade, não é mesmo? Por isso, na hora de trocar a sua janela de ferro ou madeira por alumínio, conte com a Esquadrimax. A Esquadrimax fabrica e instala a sua janela de alumínio. Possui equipes especializadas em remoção e a troca é feita no mesmo dia. Acesse www.esquadrimax.com ou ligue 5621-1581. Peça o seu orçamento hoje mesmo. Esquadrimax, sua casa merece esse conforto. Já já tem mais comentários aqui de amigos na rodagem sobre o motorista que foi flagrado em São Paulo hoje com ônibus de turismo a 140 km por hora. Pode acreditar? É verdade, infelizmente. Agora, antes do comentário de mais amigos aqui, tem o nosso Minuto do Caminhão. A Rádio Ônibus tem espaço para eles, os caminhoneiros, as caminhoneiras, os carreteiros, as carreteiras. Tem sempre os amigos na rodagem aqui, nos dois modais. Ou no ônibus, ou no caminhão. Estou falando do Minuto do Caminhão na Rádio Ônibus. Essa parceria fantástica que leva conhecimento, informação, minuto futuro, minuto técnico. Vamos agora ouvir Minuto do Caminhão. Agora, na programação da Rádio Ônibus, aquele momento especial para os amigos da estrada. O Minuto de Caminhão de hoje é o Minuto Memória. Está começando mais um Minuto do Caminhão. Fique por dentro das últimas notícias, histórias, dicas de manutenção e novas tecnologias. Há exatos 100 anos, o mundo estava em guerra. O primeiro conflito mundial se arrastou desde 1914 até 1918. Na América, muitos países preferiram ficar neutros, mas quase ao final, os Estados Unidos e o Brasil se voltaram contra a Alemanha. Para os norte-americanos, entrar na guerra foi um grande problema. Suas forças armadas tinham poucos caminhões e de várias marcas. Era preciso estocar e transportar milhares de peças. E quando um veículo quebrava, não era possível usar o componente de outro. Para resolver a questão, o governo dos Estados Unidos formou um grupo com os militares, a Sociedade de Engenharia e 74 indústrias. O desafio era criar em 6 meses o melhor caminhão militar do país. Todos precisaram abrir mão dos seus segredos e trabalhar juntos. Em 8 de outubro de 1917, foi apresentado o primeiro Liberty Truck, o Caminhão da Liberdade. Foi o primeiro veículo de carga multimarca. Reunia algumas das soluções mais avançadas da época, como os eixos cardãs projetados por Clarence Spicer, o fundador da Dana. Até o final da Primeira Guerra, as fábricas norte-americanas fizeram quase 10 mil unidades. Muitos Liberty Trucks funcionam até hoje. Quer saber mais sobre o mundo dos pesados? Visite minutodocaminhão.com.br. Aqui todo dia tem novidade para você. O Minuto do Caminhão é um oferecimento de Spicer. Há mais de 100 anos, a marca dos cardãs e eixos que não ficam pelo caminho. Rádio Ônibus quer levar você ao teatro, hein? E a peça dessa vez chama-se As Filhas da Mãe. É mais uma comédia e é um par de ingressos para você. Levar quem você quiser, hein? Aproveite, hein? De graça. Para você, os melhores lugares. O que que faz? Instale o aplicativo Rádio Ônibus, o novo aplicativo no Google Play. E depois, na aba Contatos do aplicativo, mande a mensagem dizendo: eu quero ir ao teatro. Você poderá ser o nosso convidado. Nessa sexta-feira, posso ligar para o seu celular ou até mesmo mandar uma mensagem de texto. Então, fique com ele ligado, hein? Fique atento para não perder a mensagem, porque se não responder, passo para outro, tá bom? Atenção, teve amigos motoristas que entraram em contato comigo esses dias pedindo para saber se teria teatro nesse final de semana. Teremos. E a peça é As Filhas da Mãe. Eu nunca vi essa peça. Já ouvi falar muito dela, mas não fui assistir também. Pode ser que a gente se encontre no teatro e você pode ser um dos nossos convidados. Quer ir ao teatro? Os ingressos custam R$60, gente. Olha só, hein? R$60. Você vai ganhar o ingresso. Vai levar quem você quiser. A namorada, a esposa, a pretendente. Quem você quiser. Fique ligado à nossa programação, instale o aplicativo, na aba Contatos, mande a mensagem dizendo que quer ir ao teatro e fique atento, porque a qualquer momento você pode ser um dos nossos convidados. Viação e Turismo Santa Rita de Cássia é uma empresa totalmente legalizada pelos órgãos da Artesp, ANTT, Ministério do Turismo e, para garantir ainda mais sua segurança, possui seguro de passageiros, tendo à disposição no ato do fretamento todos os documentos que forem solicitados pelos clientes. Embarque conosco e descubra por que Aviação e Turismo Santa Rita de Cássia está acima do nível de satisfação esperada pelo usuário. Tranquilidade, eficácia, segurança e conforto. Viagem com Aviação e Turismo Santa Rita de Cássia. Acesse o site www.viaçãosantaritadecassia.com www.viaçãosantaritadecassia.com. Rádio Ônibus. A Rádio Ônibus é o encontro de todos os apaixonados pelos ônibus, caminhões, picapes, veículos militares antigos, tratores, colecionadores nacionais e internacionais, empresas e particulares, que além do bom gosto, cuida da preservação e da memória dos transportes. Rádio Ônibus, 24 horas, a sua verdadeira companhia. Qual foi o presente de infância que você tem saudade? Já compartilhamos e tem muita gente comentando aqui os brinquedos. O Emerson já mandou foto, o Lula também, eu compartilhei foto minha. Qual foi o brinquedo da sua época de criança que você tem muita saudade? Agora a gente vai de música. Daqui a pouco, depois da música, tem o Emerson participando mais uma vez com a gente, comentando sobre o ônibus e altíssima velocidade aí, né? Isso é triste demais. Agora tem Alagados, é música de 1987. Nessa época, eu ouvia essa música e brincava com os meus carrinhos, com o meu caminhão Elka inteirinho, novinho, né? Uma pena que não existe mais. E o meu Cometa, Cometa esse da foto aí, também era lindão. O sol da manhã vem e lhes desafia. Traz do sonho pro mundo quem já não queria. Fala, pintas, trapiches, varra, os filhos da mesma rua. Percussão é sensacional, né? Alagados, Paralamas do Sucesso de 87, matando a saudade aqui, voltando no tempo, né? A gente tá voltando no tempo aqui também com os brinquedos de antigamente, o que cada um teve, os ônibus de antigamente, ônibus de lata, os ônibus de plástico, o caminhão da Elka, que eu tive vários, e tem até hoje aqui um, esse eu comprei com meu próprio dinheiro, né? Depois de um tempão, foi um dos últimos. Eu não sei nem se a Elka ainda fabrica brinquedos, né? Uma pena, né? Uma pena que a gente, se pudesse cuidar um pouquinho mais do que eu cuidei bastante, né? Tenho vários até hoje, mas se tivesse cuidado um pouco melhor, esse cometa que eu tenho na foto aqui estaria inteiro até hoje. E você? Qual foi ou qual é o brinquedo que você tem muita saudade? Se tiver até hoje, ótimo, né? Se puder compartilhar a foto, manda a foto pra gente aí. Vamos para o WhatsApp 16 99182 1468. Você pode mandar a sua mensagem também. Alô? Henrique, meu parceiro, hoje estou mandando uma música para você do Bruno Marrone, tá? Oferecer para todos os ouvintes da Rádio Ônibus. Essa eu toquei já. Tá bom? É uma música aí para... uma música em sertanejo aí para todos os guerreiros da estrada aí, aos parceiros. Tá bom? E só para deixar um adentro aí, aquele motorista que filmou o ônibus a 140 por hora, são dois irresponsáveis. Primeiro, o responsável é o motorista do ônibus, por estar em alta velocidade na rodovia Castelo Branco. O segundo, que é o rapaz que está filmando, é mais irresponsável ainda, porque ele tanto está dirigindo como está filmando. Então, gente, vamos ter um pouco mais de consciência, ter responsabilidade, entendeu? O ônibus passou em excesso, ele está errado, anota o nome da empresa, liga para a polícia rodoviária, comunica, a polícia rodoviária vai parar esse homem, pegar o tacógrafo, vai autuar ele, a empresa vai tomar, vai ficar sabendo do fato ocorrido, devido à multa que ele vai tomar, mas agora a gente sair correndo atrás de um ônibus, porque está 100, 120, 130, 140, eu também vejo como um absurdo. Não estou defendendo o motorista do ônibus e nem a empresa. Acho, sim, irresponsáveis os dois. Pior ainda é o rapaz que está dirigindo e filmando. Então, se a gente for analisar a nossa legislação de trânsito, o código CTB, ele pode autuar os dois. O motorista do carro, ainda por excesso de velocidade e por distração. Entendeu? Então, ambos são errados, ambos são dois idiotas, né? Os dois correndo rodovia, colocando em risco outros que estão na mesma rodovia. Quer dizer, olha o absurdo, tá bom? É só um comentário meu, é só uma observaçãozinha minha, tá bom, Henrique? Um grande abraço aí, um abraço a todos os ouvintes da Rádio Ônibus, que Deus abençoe e proteja. É bem lembrado, observação sensacional, porque o cara que tá filmando lá, a irresponsabilidade é maior, né? Ainda tá com a câmera lá, com o celular, deve ser, filmando, né? É, realmente, falou muito bem, hein? Lembrou muito bem o Emerson. Se você presenciar isso, pega, se der, né? Se conseguir anotar a placa, anotar, né, o prefixo do veículo ali e passar para o próximo policial rodoviário, bom, assim que possível, comunicar alguém, né? Porque é melhor você tentar comunicar, porque pode ser que aconteça algo, né, trágico lá na frente. Agora, essa questão de filmar, sair filmando, postando, é o mundo que a gente está vivendo hoje, né? Às vezes o camarada está precisando de ajuda, está morrendo na sua frente, o cara está filmando, se preocupa em filmar, mas não ajuda o cara que tropeçou e está caindo, não é? Hoje o cara está tirando selfie do acidente, mas não ajuda o acidentado. Não dá, né? É demais isso. Você está ouvindo Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. Você não precisa concordar com as nossas opiniões aqui. Tanto é que o espaço é livre para você, amigo motorista, busólogo, busófilo, colecionador, observador, você que gosta de rádio, você que gosta de ônibus, caminhão, você que é taxista, enfim, qualquer que seja a sua profissão. Espaço aberto para você comentar os assuntos aqui. Mas você pode ser o melhor motorista do Brasil. E para isso, nós vamos fazer um curso. Eu estarei nesse curso, o Carlos Rabelo também. O curso é online. Online você vai poder interagir, enviar perguntas, nada mais, nada menos com ele. O piloto de teste César Riani. Todos os domingos na TV Globo, no Autosport. E também nesse curso sensacional para você ser o melhor motorista do Brasil. Fala, César! Olá pessoal, sou o César Urniani e quero aproveitar esse espaço aqui cedido pelo Henrique Estrada na Rádio Ônibus para fazer um convite especial a todos os ouvintes da Rádio Ônibus. Um treinamento que vai acontecer no dia 18 de outubro das 8h30 ao meio-dia e 30, que é do melhor motorista do Brasil. Um treinamento que pretende passar uma série de dicas bem importantes para você dirigir o seu carro ou o seu ônibus, micro-ônibus, van, com o máximo de segurança e principalmente qualidade. Conto com você, o melhor motorista do Brasil, só aqui na Rádio Ônibus. Tem pedidos musicais, estão chegando através do aplicativo, novo aplicativo Rádio Ônibus, vamos lá atender. O Reginaldo está ouvindo. Ô Reginaldo, qual que é a sua cidade, Reginaldo? O DDD82, eu sempre esqueço o nome da sua cidade, depois você escreva para nós aqui, tá? Obrigado pela sua participação, tá bom? Ele está pedindo aqui Zé Ramalho, não é? Eu não sei se você especificou música, eu não vi o nome dela, mas eu escolhi uma, espero que você goste com Zé Ramalho. Eu gosto dessa música aqui, inclusive eu aprendi e conheci essa música na voz do Silvio Brito, até gosto mais com o Silvio Brito, mas vou colocar Zé Ramalho atendendo o pedido do amigo ouvinte Reginaldo. Cidadão, canta Zé Ramalho. Tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição. Era quatro condução, duas pra ir, duas pra voltar. Hoje, depois dele pronto, olho pra cima e fico tonto. Mas me vem um cidadão e me diz desconfiado: tu tá aí admirado ou tá querendo roubar? Meu domingo tá perdido, vou pra casa entristecido, dá vontade de beber. E pra aumentar o meu tédio, eu nem posso olhar pro prédio que eu ajudei a fazer. Tá vendo aquele colégio, moço? Eu também trabalhei lá. Lá eu quase me arrebento, fiz a massa, pus cimento, ajudei a revocar. Minha filha inocente vem pra mim toda contente, pai, vou me matricular. Mas me diz um cidadão, criança de pé no chão, aqui não pode estudar. Essa dor doeu mais forte, porque é que eu deixei o norte, eu me pus a me dizer. sica castigava, mas o pouco que eu plantava tinha direito a comer. Tá vendo aquela igreja, moço? Onde o padre diz amém. Pus o sino e o batalo, enchi minha mão de calo, lá eu trabalhei também. Lá foi que valeu a pena, tem quermesse, tem novena, e o padre me deixa entrar. Foi lá que Cristo me disse, rapaz, deixe de tolice, não se deixe amedrontar. Fui eu quem criou a terra, enchi o rio, fiz a serra, não deixei nada faltar. Hoje o homem criou asa, e na maioria das casas eu também não posso entrar. Fui eu quem criou a terra, enchi o rio, fiz a serra, não deixei nada faltar. Hoje o homem criou asas, e na maioria das casas eu também não posso entrar. Música bonita, voz bonita, hein? Renato Teixeira tem que tocar mais vezes aqui. Obrigado, Reginaldo, pela participação. É, DDD 82, eu não sei qual que é a região lá. DDD 82. Obrigado, Reginaldo. Depois coloca a sua cidade direitinho aqui pra falar, tá bom? Vamos ouvir o Jurandir. O Jurandir mandou uma foto tão legal aqui. Ele comprou depois de adulto. É um monobloco Mercedes-Benz. É o O400, não é? O400 esse aqui ou 371? Lindo, hein? Coisa mais linda. Vamos ver se ele fala mais detalhes dessa miniatura aqui, né? O Movir mandou outra mensagem aqui, acho que é sobre essa miniatura. Olá, Henrique, de novo querendo participar aí com vocês. Ainda seja a respeito bem-vindo. Do ônibus a 140 km por hora, todo mundo sabe que eu trabalhei na São Geraldo, Ronaldo Nascimento trabalhou na São Geraldo, tem o Cabeça de Cobra que está na Minhum, o Edenilson que está na Minhum, o Nivaldo que está na Minhum, o Márcio Solo que está na Caiçara, o Marcelinho que está na Caiçara, o Rogério Grandão lá de Jundiaí que está na Cometa. Pessoas que trabalharam e trabalham nas principais empresas rodoviárias aqui do estado de São Paulo, da região sudeste, e eu tenho certeza que eles vão concordar comigo. No rodoviário tem uma coisa que eu sempre achei muito bacana, que não há pressa no rodoviário. Empresa nenhuma dessas que eu citei querem que o motorista exceda os 90 km por hora. Isso eu posso assegurar, porque eu sempre converso com esses colegas que eu citei, com outros, e nunca ninguém me relatou que a empresa obrigasse, até porque empresa nenhuma é burra, cara. Desculpa falar assim, mas empresa nenhuma é burra. Empresa rodoviária nenhuma é burra de querer pressionar o motorista para andar, entendeu? Então, as empresas de turismo, essas empresas de fretamento, deviam seguir um pouco o exemplo dessas empresas rodoviárias. É evidente que você vai ver um ou outro motorista de empresa rodoviária que exceda a velocidade, mas é por conta e risco dele. Trabalhei na São Geraldo, esses meninos que eu citei trabalharam e trabalham em empresas conhecidas, e todos eles, com certeza, podem confirmar o que eu estou falando. Nenhuma empresa rodoviária quer que o motorista ande acima de 90 km por hora, certo? Infelizmente, o fretamento e o turismo, eu não sei se são as empresas. No fretamento, eu posso dizer que eu já fui pressionado em empresas de fretamento, infelizmente. No turismo de viagem longa, eu já ouvi relatos, pessoal da banda relatando que ou eles andam ou não conseguem cumprir os prazos do show. Não estou aqui criticando os caras. Eu sei que às vezes você, pressionado, tem que fazer coisas que você não quer. O pessoal do turismo, não sei. se há alguma pressão ou se isso é da cabeça deles. Mas como eu disse na outra participação minha, eu acho que precisa mudar muito a cabeça do motorista profissional para que a coisa melhore para ele e para o passageiro que ele transporta. Tá certo? Forte abraço. Eu queria deixar essa ressalva aí para deixar claro a postura da grande maioria das empresas rodoviárias aqui do estado de São Paulo. Tá certo? Forte abraço aí, Henrique. Um abraço para todos da Rádio Ônibus. Vocês me perdoem eu não citar o nome de um monte de gente que escuta a Rádio Ônibus, que são amigos meus, mas é para não tomar tanto tempo do Carlos Henrique, tá? Mas sintam-se todos abraçados. Você que gosta do Jurandir Oliveira, do Datena, sintam-se todos abraçados. Prometo que um dia eu vou fazer um áudio só mandando abraço para vocês, tá certo? Forte abraço. Valeu, Jurandir. Importante participação, comentário aí do ocorrido do veículo aí. Em altíssima velocidade é do fretamento, né? do turismo, aliás. E é importante saber que o rodoviário, a empresa nenhuma dessas que ele citou, pressiona o motorista para andar em altíssima velocidade. É isso mesmo, alô os amigos da Cometa, alô os amigos da 1001, alô os amigos da Breda, outras empresas aí que ele acabou não falando, também é assim, não tem essa pressão, né? E não tem que ter mesmo, né? Não tem que ter. Agora o turismo, não sei, também não sei se a empresa faz isso, né? Se as empresas costumam pressionar o motorista, também acho que não. Eu acho que é mais por conta própria do motorista louco para chegar em casa, né? Como foi o caso do flagrante rodando na Castelo Branco a 140 km por hora. Loucura! Vamos de música? And I learned how to get along and saw your back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known. Aqui tem vários estilos musicais. Qual é o seu estilo? Qual a música você quer ouvir? Participa com a gente. Se não der tempo para tocar hoje, está quase encerrando o programa. Tocarei no próximo programa, hein? Lembrando para quem está ouvindo pela primeira vez, e sempre tem gente nova acompanhando, toda vez tem gente nova, que o meu programa, esse programa Giro de Notícias, vai ao ar sempre de terça a sexta. Ao vivo às 11 da manhã, com reprise às 15, às 20 e às 23 horas. Às sextas-feiras, excepcionalmente, eu estou conseguindo apresentar ao vivo à noite, a partir das 20 horas, assim como hoje, né? Hoje feriado, foi possível. Mas não é sempre. Tomara que próxima sexta eu consiga estar à noite aqui. Se não, ao vivo é sempre a parte da manhã, com reprises. Mesmo durante as reprises, você poderá participar. Pode mandar mensagem de áudio, que eu coloco sempre no próximo programa, tá? E você consegue ouvir. É, e os amigos ouvirão a sua mensagem, seus comentários. Então não deixe de participar, mesmo se você estiver ouvindo a reprise. A sua participação é sempre muito bem-vinda, quantas e quantas vezes você quiser. Tem mensagem chegando agora das Minas Gerais. Mandou agora há pouco, não é? É o Edenilson, não é, Edenilson? Eu acho que mandou hoje, vamos ouvir? O Edenilson está ligado com a gente também, direto de São Gotardo, nas Minas Gerais. A audiência não para, hein? Alô! Olá, Henrique Estrada. Como é que tá? Tudo bem? Opa, tudo bem, meu amigo. Gostaria de mandar um abraço para todos os ouvintes da rádio. Estamos aqui nas Minas Gerais, São Gotardo, aqui, sempre ouvindo a rádio, hein? Parabéns, hein, pelo novo aplicativo. Gostei muito desse novo aplicativo. Abraço para vocês. Ô, Edenilson, valeu. Viu, Emerson? Mais um que gostou do aplicativo novo, Emerson, não é? E é bom mesmo, é melhor esse aqui porque é mais fácil para compartilhar. E o legal desse aplicativo, meus amigos, que tem banners publicitários no rodapé. E agora nós estamos revendendo ônibus. A Rádio Ônibus está vendendo, revendendo ônibus. Você pode adquirir um ônibus aí para a sua empresa através do próprio aplicativo. Pode ter mais informações. E para concretizar a venda, nós entraremos em contato, você entrará em contato com a nossa equipe, que vai colocar você em contato direto com o proprietário. Aqui nesse aplicativo, são dois ônibus que estão sendo oferecidos. Os dois, ambos Scania. Os dois são Scania, tem um Buscar e tem um DD, Double Deck. Então, nesse aplicativo, tem esse espaço de banner onde qualquer empresa poderá divulgar sua marca, seu produto, seu serviço. Alô, os amigos colaboradores da Rádio Ônibus. Você pode vender, revender anúncios da Rádio Ônibus para esse espaço. Qualquer detalhe, qualquer dúvida, entre em contato comigo. Agora, todo mundo que acessar o aplicativo vai ver o anúncio aqui embaixo. Quem é músico pode compartilhar a foto aí da capa de CD, né? A foto da sua imagem que você está divulgando. Quem tem um livro, quer divulgar o livro, pode ter a divulgação do livro aqui. Quem tem uma empresa pode divulgar a empresa agora aqui também. É bem interessante, ainda em fase de crescimento, os valores são bem acessíveis. Entre em contato com a gente, saiba como garantir o seu espaço de publicidade dentro do aplicativo da Rádio Ônibus, que está sensacional. Instale aí também um novo aplicativo, no Google Play, sistema Android ainda, é só digitar Rádio Ônibus. Instalou, pronto. Pode pedir música, pode mandar mensagem, pode acessar o site, pode ver os anúncios. Ah, e tem link, você pode clicar sobre os anúncios que você é direcionado aos links de cada anunciante. Participa com a gente através do aplicativo, é muito mais fácil ouvir a rádio em qualquer lugar do mundo. Rádio Ônibus. A Rádio Ônibus é o encontro de todos os apaixonados pelos ônibus, caminhões, picapes, veículos militares antigos, tratores, colecionadores nacionais e internacionais, empresas e particulares, que além do bom gosto, cuida da preservação e da memória dos transportes. Rádio Ônibus, 24 horas, a sua verdadeira companhia. O nosso amigo motorista Tilo Torres, lá da cidade de Guarulhos, onde mora meu pai também, ele está dizendo que um tio dele tem esse cometa de lata que eu compartilhei a foto até hoje. Que legal, hein, Atílio? É, rapaz, é raridade, como todo mundo está dizendo aqui, hein? O Danilo Mendonça está dizendo, ainda tem esse cometa? Eu não tenho mais. E não tem mais a fabricação desse brinquedo, né? Deveria ter. Saudade desses brinquedos antigos, né? É uma pena, né, que eu não cuidei como deveria. Informação chegando importante agora sobre o Haiti. Avião da FAB leva barracas e mantimentos para desabrigados no Haiti. Uma aeronave Hércules da Força Aérea Brasileira parte de Brasília na próxima sexta-feira para levar mantimentos de apoio aos desabrigados pelo furacão Matthew no Haiti. Nessa remessa, serão enviadas 75 barracas com área útil de 25 metros quadrados cada, usada pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração. De acordo com a assessoria do Ministério, as barracas que serão entregues por dois agentes da Defesa Civil Nacional são de fácil manejo e montagem, têm piso e cobertura de PVC e estrutura tubular de alumínio. As estruturas serão usadas por famílias que ficaram desabrigadas depois que o fenômeno de categoria 4 assolou o país caribenho no último dia 4. Com ventos de 235 km por hora, o furacão devastou diversas regiões do Caribe e do sudeste dos Estados Unidos. No Haiti, segundo números da Organização das Nações Unidas, mais de 1 milhão de pessoas foram afetadas. O material reforça a ação integrada que tem sido coordenada pelo Ministério das Relações Exteriores, envolvendo outras pastas do governo. A expectativa é que novas ações de apoio, como o envio de kits humanitários e medicamentos, sejam definidas em uma reunião marcada para a próxima semana. De acordo com o cronograma da Força Aérea, a próxima remessa deve seguir para o Haiti num voo marcado para o dia 22 ou 23 de outubro. De Brasília, Carolina Gonçalves. Obrigado, Carolina Gonçalves, direto de Brasília, aqui com as informações. O motorista mantém sempre muito bem informado aqui. O busólogo, o busófilo, o admirador do ônibus, aquele que já gosta da Rádio Ônibus, né? Se você já faz parte da Rádio Ônibus, já sabe que aqui, além de músicas e comentários sobre o transporte de passageiros, tem sempre informação importante aqui do mundo do ônibus. O Cecílio, que é o diretor do Museu Breda, falou da importância da Rádio Ônibus, né, o Cecílio? Lá da Breda, em São Bernardo do Campo, se Deus quiser, estarei esse ano lá também. Cecílio, o que você acha da Rádio Ônibus? Nossa, essa rádio aí seria, para mim, um rádio ligado o tempo todo. É tudo, importantíssimo, né? Até porque o transporte está dentro de toda uma conjuntura, né, do país ou do mundo. Então, uma rádio que fala disso realmente é indispensável para o nosso contexto aí. Atenção ao nosso WhatsApp, 16 99182-1468. Dia das Crianças, hoje. Mas se você não ganhou nenhum presente, ou se não ganhou aquele presentão que você queria, você tem a oportunidade, hein? Pai, mãe, tio, tia, pode oferecer um presentão para as crianças. Como é que faz? Ou para você mesmo, não é? Nós vamos sortear presentes no final desse mês. Valendo que é um oferecimento da Roma Brinquedos, boneca, cofre em formato de ursinho e também de porquinho, de borracha, coisa mais linda. É um lançamento Roma Brinquedos. E, claro, o conhecidíssimo Roma Bus. O ônibus pode ser seu. Como é que faz para participar? São 3 etapas. Se inscreva no nosso canal do YouTube. Inscreva lá, Rádio Ônibus, procura no Google, no YouTube. Depois, segunda etapa, instala o aplicativo Rádio Ônibus. E na aba do aplicativos Contato, manda sua mensagem, nome, e-mail e diga se você quer ganhar o presente, a boneca, quer ganhar o porquinho, o cofrinho ou o ônibus. Qual é o seu presente? O que você quer ganhar? Faremos o sorteio no final desse mês. Participe! Ah, a terceira etapa é você compartilhar as nossas publicações sobre esse sorteio no Facebook. Use sua criatividade, marque os amigos, compartilhe. Essas etapas são importantes para você participar e garantir a sua presença no sorteio, não é? Ah, mas eu não tenho sistema Android, como é que eu faço? Tem a segunda opção, nós temos o aplicativo TuneIn, instale o TuneIn e lá você consegue também, clicando em seguir, participar do sorteio, tá bom? Essas são as maneiras. Mas se você se inscreveu no canal, já é um grande começo para participar de vários e vários sorteios. Boa sorte, final do mês tem sorteio, oferecimento Roma Brinquedos. A Roma Brinquedos transforma a imaginação em realidade. Trabalho, dedicação e paixão para criar inúmeros brinquedos com a mais alta qualidade. Com mais de 60 anos no mercado, nosso objetivo sempre foi levar diversão para todas as crianças. Roma Brinquedos. que você acha de uma rádio que fala de ônibus? João Alves Neto, da AMD Encarroçadora, falou da importância da rádio ônibus. João Alves Neto, o que você acha da rádio ônibus? É, eu diria para você que é uma grande sacada, porque você falar de ônibus hoje, quer seja para o empresário, que é um segmento com muitos e muitos interessados como operadores, mas principalmente você fala, imaginou para quantos milhões de usuários do sistema? Exatamente. Nós estamos falando só em São Paulo, são mais de 10 milhões de passageiros dia, só na capital de São Paulo. Então você imagina se a gente extrapolar isso, não precisa ir longe, só para a grande São Paulo. Então você está falando para um público cativo e enorme. Um alô aqui para o Carlos Bila Souza, na Paraíba. Agora descobri que o Bila, não é a Bila, como eu falei esses dias, é o Bila. É o Carlos Bila Souza, da Paraíba, ligadinho na Rádio Ônibus aqui. Obrigado, Carlos, sempre acompanhando direto da Paraíba. Atenção, ocorrência grave, MG-435, sentido Sabará. E se você acompanhasse o socorro de uma vítima do trânsito? Ai, meu Deus! O Thiago passou por isso. Tinha muita gente no carro, meu Deus do céu. Imprudência de um veículo invadiu a contramão e pegou o outro de frente. No carro da vítima fatal, ele e mais três crianças. O que ele tá fazendo? Não fica preocupado, não. Não. Ajuda você, cara. As crianças imobilizadas, chorando, pedindo pra ver o pai. O pai tava no carro já morto. A vida é muito frágil e a gente tem que cuidar dela a cada instante. Não deixe o trânsito mudar sua história. Seja você a mudança no trânsito. Parada, um pacto pela vida. Está encerrando o nosso programa aqui na Rádio Ônibus. Lembrando que quem quer participar do teatro, fique atento aí, instale o aplicativo Rádio Ônibus na aba de contatos do aplicativo. Você manda a mensagem dizendo: eu quero ir ao teatro. É nesse final de semana, As Filhas da Mãe. Você pode receber um convite nosso na sexta-feira para participar. É de graça, você pode levar quem você quiser, hein? É mais um acompanhante. 24 horas no ar. Rádio Ônibus. Música, notícias, curiosidades, entrevistas. Tudo sobre o mundo do ônibus. Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. Se eu não li a sua mensagem hoje, leio no próximo programa. Se eu não coloquei a sua voz hoje no ar, colocarei no próximo programa. Manda de novo, tá bom? É muita mensagem chegando aqui, várias participações, graças a Deus, várias regiões acompanhando a Rádio Ônibus, né? Nós estamos conferindo aqui. Tem muita gente, lugares novos que acabam descobrindo a Rádio Ônibus. É um motorista que fala para outro. Eu conto com a sua ajuda, hein? A Rádio Ônibus não tem recurso para fazer mega divulgação. Eu adoraria ter as nossas publicidades nas rodoviárias, em outdoors, em pontos de ônibus, né? Mas ainda não é realidade nossa. Então eu conto com os amigos motoristas na rodagem aí, contando um para com os outros, né? Falando, ensinando a instalar o novo aplicativo Rádio Ônibus. Obrigado pela audiência, ótima, né, um ótimo final de feriado para você, voltar para casa mais seguro ainda, né, sem pressa, né, sempre na calma aí, na tranquilidade, não é? Respeitando a vida, a sua e as dos demais também, não é? Sempre na calma, e lembrando que tem sempre alguém esperando outra pessoa em casa, então volte para casa, o importante é voltar para casa, não é? Não é você ficar acelerando, igual esse motorista que foi flagrado aí, uma coisa horrível, 140 km por hora, né? Queimando o filme dos motoristas, pelo amor de Deus. Tchau, gente. Obrigado pela companhia. Vai na paz. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Eu volto amanhã, às 11 da manhã, ao vivo, com reprise às 15, às 20 e às 23 horas. Boa viagem, boa noite, na paz, no coração de Nossa Senhora Aparecida. Com a alegria das crianças. Tchau. Relax your Você está ouvindo Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia.